que tomar a pílula azul. Fim da história. Vai acordar em sua cama e acreditar no que você quiser. Se tomar a pílula vermelha, fica no País das Maravilhas. E eu vou mostrar até onde vai a toca do coelho. Lembre-se. Eu estou oferecendo a verdade, nada mais. Magicando. Ouvintes do Magicando, está começando sua dose quinzenal de capirotagem para falar sobre magia, ocultismo, as forças satânicas se levantam. Mentira, gente, hoje a gente vai falar sobre mágica visual, o novo lançamento da Penumbra Livros, e que a gente vai ter um bando de rasgação de seda, porque a gente não só vai vender esse livro maravilhoso, como, cara, que surpresa agradável. Eu vou contar um pouquinho sobre a minha expectativa com ele, mas antes, vamos apresentar aqui os nossos convidados da mesa. Temos aqui a volta dela, que estava Totói, senhorita Suliana Ponziloca. Que isso? Torcida, pô. Torcida. É a porra organizada. É, torcida do manicômio, né? Torcida organizada. É uma coruja na torcida organizada. Tudo bem, gente. É que eu dei aquela deslizada no pacto, né? Daí fiquei doente, mas já renovei. Tô novinha em folha. Mas, bruxa fica doente, Ju? Se fica devendo a entidade, né? Não precisa de médico. Imagina, a bruxa não precisa de médico. Eu ouvi de novo aquele podcast que a gente fez com o Diego. Com o Diego, né? E tem uma hora que eu acho que foi o Vinícius. Manda uma. Cara, você não deve pegar nem gripe, né? É tu que manda. Filha da puta, né? Vocês são um bando de babaca. Que bando disso, desculpa, Diego. E o babaca que está falando aqui com a gente hoje é o Marcos Keller. Ele vai vencer. A espada e o sonho vão brilhar. A escuridão vai terminar. Laços de amizade nunca vão se romper. A espada e o sonho vão brilhar. A escuridão vai terminar. Nosso herói vai renascer. A música do Shaman King. Melhor mangá do mundo. Desculpa, fãs de One Piece. Mangá tem música? Não, mas é do anime, né? É que você se balança bem o mangá e canta. Ele sai só. Se você colocar na vitrola, sai. Em português. Vou dar ao contrário, junto com o Dito da Xuxa. Nós vamos falar de um xamanismo muito louco hoje. Eu fiquei feliz de ver ele cantar. Cara, mas eu sou apaixonado por esse mangá, cara. Velho. Cara, se tem duas coisas que o Keller é crush de todo mundo, mas se tem dois defeitos nesse homem, é gostar do Grant Morrison e de Shaman King. Tirando isso, pode levar pra casa. Temos aqui ela também, comendo seu açaí, é por isso que eu tô chamando ela nesse momento, queridíssima Lívia Andrade. Oi, gente. Engole primeiro. Os dentes todo roxo. Babando. Fica com os dentes parecendo aquela bruxa do Piratas do Caribe 3. Pode crer. Ai, que bonitinha. Em relação ao livro, eu tenho a dizer que comam banana pra evitar as cãibras. Puta, realmente, faz sentido. Exatamente. E introduz uma banana em várias áreas do corpo também, porque o que esse cara fala de cãibra não tá escrito, né, mano? É porque na Alemanha é caro banana. Menino, uma bananinha na Alemanha, quando eu morei lá, isso já faz 4 anos, uma bananinha era 1 euro. 1 euro é muito dinheiro. Caralho. É muito dinheiro. Tipo, você compra quilos de outras frutas deles. Mas a banana, uma bananinha é 1 real. E a banana não é boa, gente. Não compra. Eu troco bananas por pretzels. É, você viu que eu falei que... bonitinha, né? Você deve ter uma paradinha assim. Pretzels. É porque eu ensinei pra ele que não era com P, que P era marca, que era com B. Ele ia aprender. P é o capitalismo. P é o capitalismo. Se surrupiando a cultura. O P e o T no meio. Exatamente. E temos aqui ele também, Vinícius Ferreira. Se você se acha o chamãozão aí do caralho, fica só batendo tambor no apartamento. É, porque pode bater outras coisas também. Tem alguma coisa errada. Ih, rapaz. Olha aí, hoje a gente vai falar sobre mágica visual, que é esse livro sobre xamanismo contemporâneo. Olha que bacana, que legal. A gente vai falar um pouquinho sobre xamanismo de maneira geral e falar um pouco sobre a perspectiva desse livro. Então vamos lá pros recadinhos e a gente já volta. Chegamos aqui aqui nos recadinhos e eu prometo que vai ser bem rapidinho. Esse episódio todo é um grande teaser do mais novo livro da Penumbra, O Mágica Visual, do Ian Fries. Acho que eu falei certinho, tanto que a gente chama aqui nesse episódio de João das Batatinhas. João. É, esse nome é complicado. Se você está interessado em saber mais sobre o Xamanismo Freestyle, lembre-se que a pré-venda com frete grátis vai até dia 28 de maio. Então corre, somente no site da Penumbra. Mas não é só isso. Além desse lançamento, também estão em pré-venda O Renascer da Magia, segunda edição, e Aleister Crowley e o Deus Oculto. Então, ó, fica atento, porque esse Renascer da Magia é super pedido. Por sinal, a primeira impressão já esgotou. Então, corre para não ficar sem o seu. Dá uma passada lá na loja da Penumbra Livros e nas redes sociais, Facebook, Twitter e YouTube, para ficar sabendo das novidades e não perder as oportunidades. Vou deixar todos os links aí no post. E avisar também a vocês que nos encontraremos sábado. Vamos ter um freakout do Magicando, talvez? Acho que é melhor a gente renomear para Rolê do Kleber. Pra quem não sabe, aqui em São Paulo tem uma cidade satélite, que não sei se é satélite, né? Que é Paranapiacaba, que tem sempre alguns eventos relacionados à bruxaria, esse tipo de coisa. Esse sábado agora vai estar rolando nesse final de semana e a gente vai estar lá. Então, sábado a gente vai se encontrar 10h30, 11 horas, lá em frente à escadaria da igreja, onde tem uma meio que uma pracinha, né? Uma espécie de uma pracinha ali. Estaremos ali, no qual daremos o rolê. É muito importante deixar claro duas coisas. Primeiro é que a gente acredita que todos os que estão escutando são adultos, então nós não nos responsabilizamos, já que é uma outra cidade e nada disso, a gente está saindo para conhecer, dar um rolê bacana. E o segundo aviso é o seguinte: Paranapiacaba é conhecido pelo seu fog, pela sua névoa, pelo seu nevoeiro, então geralmente depois das 2 horas não dá para ver muita coisa. Então por isso que a gente marcou tão cedo pela manhã, e ainda mais com esse frio que está fazendo aqui nessa região, a gente imagina até que vai estar até mais escuro do que normalmente está. Então é imprescindível que vocês, caso queiram se encontrar com a gente, seja nesse horário, tá bom, gente? Nós evitamos e desaconselhamos você ir depois de meio-dia e tentar encontrar com a gente, tá bom? Principalmente para você evitar se perder. Novamente, é uma cidade, tem muito mato ali, pode ser até perigoso. Então, vai chegar lá, tem várias rotas bacanas aí para vocês seguirem lá. A gente vai se encontrar lá na área central, todo mundo conhece. É uma cidadezinha bem pequenininha. Vou deixar todos os links aí no post. É isso, beijo no popô e bora falar um pouquinho sobre xamanismo freestyle. É freestyle! Galera, mágica visual. E cara, assim, eu acho que é muito conveniente a gente pedir pra você comprar um livro em que a gente está patrocinando. Mas compre. Não. Mas o que eu quero falar é que, cara, eu realmente gostei muito desse livro. Porque... Não que eu não goste de outros livros da Penumbra, porque todos os livros são ótimos. Isso aí, sem sombra de dúvida. Inclusive, tem um muito bom que se chama Calcifero, né? Porra, esse aí é o melhor de todos, inclusive. Deixa eu avisar uma coisa. Não, o melhor é o livro que você não tem. Quando você comprar ele... Mas que marqueteiro! Você está perdendo, porque o melhor é aquele que você ainda não tem. Mas sabe o que é? Eu já vou logo elogiar o livro no seguinte ponto, assim. Quando a gente está lidando com esoterismo, ocultismo de maneira geral, é sempre uma linguagem muito rebuscada, é um negócio muito codificado ali. Hermético. Hermético, é um bom adjetivo isso, né? E apesar do Libernou ser bem didático, ele ainda assim é um livro da década de 70, do final da década de 70. Então ele também tem umas limitações temporais quanto à época em que ele foi escrito, né? E o Mágica Visual, assim, a leitura dele é fluida pra caramba, é entendível, você consegue... O autor, ele não tá se tratando como se ele estivesse falando com uma ordem eclesiástica, como se estivesse dentro de uma advocacia, sabe? Tipo, data venha, Juliana. Inclusive, eu vou, aproveitando esse gancho que você deu, eu vou ler um pedaço que eu... Tenho vontade de tatuar na testa. Eu sou dessas. Eu adoro o pedaço do livro da Penumbra. Adoro tatuar na testa. Também. É por isso que eu uso franja, entendeu? O magista que aparenta bênçãos divinas, sabedoria profunda, autoridade sagrada, iluminação exaltada, normalmente é praticamente incapaz de rir de si mesmo e precisa de medidas drásticas para obter resultados. Então, complicado, fala de máquina, faz aqueles ritos que precisa do cinto do couro do leão. Se não tiver o cinto, não dá pra fazer. Repensa seus conceitos. Você é muito sério, quando você é um vencedor! Não faz uma Let piadinha. Repensa seus conceitos, amigo. Tem um pouco mais de risada de você mesmo. Eu... Como diz o princípio de discórdia também, né? Só isso, né? O princípio de discórdia. Você tem uma lição no princípio de discórdia, é ria de si mesmo. E não, eu tenho uma lição uma... muito boa no princípio de discórdia, que é falando sobre dualidade. Tipo, os magos de todos os tempos se preocuparam sempre com dualidade. Sim. Com o masculino em oposto a feminino, com luz em oposição às sombras e tal. Mas sempre foram sérios. É verdade. Cadê a oposição da seriedade? Então, o que eu tenho a somar no seu comentário é... O autor fala isso, o seu João das Batatinhas fala isso, mas ele diz assim, eu não estou falando só como observador, já fiz tudo isso. Já fiz tudo isso. Já caí nesse erro e vi a luz. Vejam a luz junto com a gente. E sem falar que existe uma coisa na nossa sociedade que a gente esqueceu muito, que as pessoas têm opinião e você pode discordar delas à vontade. E as pessoas, elas, do nada, começaram a se sentir super ofendidas com qualquer coisa que as pessoas falem. Inclusive, o ocultista médio, que é o termo que a gente... Há muito tempo que a gente não fala. Mas esse é aquele cara ali que, cara, é um bicho que briga pra vestir uma carapuça que eu vou te contar, hein? Não é nem dele, mas, rapaz, joga uma carapuça no campo, não, sai um vivo. É impressionante. Pode, não pode ver uma vergonha que já quer passar. Já quer passar. Tá certo. Porra, galera, vou te dar uma noção pra realidade, ó. Nem todo indireto é pra você, tá? Então fica tranquilo, vai pra luz. Mas fica o recado. É, você mesmo. Você aí que tá achando que é pra você mesmo. Paranoia. A gente não sabe seu nome, mas foi pra você, tá bom? É, exatamente. Outra coisa que o autor fala que eu acho muito interessante é o seguinte, eu não quero te ensinar porra nenhuma, eu quero que você me ensine. Eu quero que você aprenda alguma coisa com essas técnicas aqui e que no futuro eu quero que você me dê isso de volta. Eu não quero que você siga a minha linha. Não tem linha, quero que essa porra evolua. E você faz parte disso, você, sim, leitor. Que baita professoria, a gente falou isso no Pergunte a Babylon, uhum, né? Ele também, o Duquette, fala isso, né? Sim. Que o melhor professor é aquele que também aprende com aquele que é o seu pupilo, né? E eu acho que engraçado assim, porque é um livro, é bem encadeado, mas foram vários textos e é uma conversa que o cara vai tendo. E cada capítulo tem um... É, eu não vou dizer que é uma moral da história, mas tem um cene que ele quer chegar, ele apresenta, ele termina, próximo capítulo é encadeado com o anterior, mas dá pra você ler aos poucos, é palatável. É, o livro começou como um pequeno tratado que circulava nos meios macumbísticos lá das Europa. Eu acho que era o primeiro e o segundo capítulo, uma coisa assim. E, pô, o pessoal tava achando isso tão maneiro na época que o editor lá da Mandrake chegou nele e falou, cara, você não quer escrever um livro inteiro? Mas ele já tinha escrito alguma coisa, João das Batatinhas? Não, ele tinha escrito esse tratado. Ah, que é um manuscrito, né? É porque ele tem vários livros agora escritos. Hoje escrito. Em dia, sim, mas acho que esse é o primeiro livro dele. Inclusive, ele tem um agradecimento no começo, que é pelo manuscrito, né? Pela essa ideia inicial, né? E, realmente, cara, se você não aprender a fazer a porra do sigilo... Primeira parte, primeiro capítulo, você não aprende nunca mais. Meu amigo, desiste. Vai pra igreja. Porra, mas na hora. Assim. Vai rezar pra Papai do Céu, vai escutar missa em latim. Que tu também não vai entender nada, mas quem se importa? Nenhum cristão se importa mesmo. É, então foda-se. Eu fiquei com um pouco de receio de fazer esse podcast, porque a gente tava querendo sair dessa história de falar tanto de sigilo, né? Porque agora tudo, você chuta uma pedra, tem um cara falando, vou fazer um servidor, vou fazer um sigilo. Não, não, você tem sigilo aí? O livro tem 11 capítulos e um deles é sobre sigilo. É. Dois. Ah, vai lá. Mas é que o Olivia deve estar falando da galera do... Você tem um sigilo aí pra me arranjar? É. Você tem um servidorzinho aí? Um servidorzinho aí. Esse sigilo aí, Brian. Não, e pior do que isso, o sigilo é a busca... Tudo resulta de sigilo. Então, se você tá com problema em qualquer coisa, é sempre o sigilo que vai resolver. E a evolução pessoal, pro caralho, né? Esse ele dá essa livro crítica. É um tapa na cara de quem acha que magia... Só sigilo, servidor, ritual, cerimonial. Eu vou só retomar uma metáfora muito boa que o Keller disse no outro episódio sobre uso de sigilo na magia. É, eu gostei muito. É muito gráfica. É aquele um cara batendo assim, punheta. Não, esse é bem gráfico também. É bem gráfico também, mas não era isso que eu me referia. O cara é assim. Ah, o cara, ele aprende que pra pregar um preguinho na parede, ele usa o martelo. Daí ele vai lá, usa o martelo. Uau, deu certo. Aí, ele tem que tirar uma pia antiga que tem na casa dele pra botar uma nova. Aí, ele vai lá e o que ele faz? Ele usa o martelo. Aí, ele tem algo que ele precisa parafusar. Ele vai tentar pegar o martelo, enfiar num buraco que não vai caber e vai tentar girar o martelo pra ver se dá certo. sabe, é fazer, querer fazer tudo com a mesma ferramenta. Eu acho que eu nunca falei isso aí, não. Mas falou que eu lembro. Foi seu duplo. E vou até falar em que situação foi que você falou. Você tinha acabado de consertar a pia do Andrei. É. Ah, você usou martelo? Não. É. Mas eu usei uma chave igual, só que a minha. É aquele lance de você usar a mesma técnica pra fazer tantas coisas diferentes, sendo que, nossa, tem tanta coisa que você pode fazer. É uma... torna o martelo uma ferramenta ruim, né? Não faz, exatamente. Não é uma técnica ruim, eficiente. Mas é que talvez você demore muito mais pra fazer um trabalho só com o martelo, né? Mas quando você chama um bombeiro hidráulico para consertar a sua pia... Encanador. Um encanador? É, tá, beleza. É, você chama um encanador, ele vem com uma maleta cheia de ferramentas. Cada ferramenta para o seu, porque ele quer fazer. E sempre falta alguma coisa, ele tem que ir na lojinha perto. Do... Exatamente. Né? Porque a parada é o conhecimento dele e não a ferramenta que ele usa. Porra, Andrei. Olha aí. Batam palmas aí, eu nem sei o que eu falei, mas tudo bem. Gente, vamos falar um pouquinho sobre xamanismo, porque esse livro, ele tá tratando ali com um xamanismo contemporâneo, que até eu vou entrar nesse debate depois, mas mais lá pra frente. Primeiro eu queria perguntar pra vocês, assim, definam o xamanismo. Defina xamanismo, Keller. Tem que chamar Tupá. O xamã. É certo falar que o xamanismo é a religião mais antiga do mundo? Não, porque essa é a Wicca. Que veio do Egito. Cara, xamanismo é uma palavra genérica que a gente inventou pra abarcar qualquer coisa que a gente não sabe o que é. E tem cara de ser primal, tá ligado? Tem cara de primitivo. Ser antigo, de ser tribal. A base das técnicas xamânicas tá ligado à questão de conexão com o sagrado e êxtase, né? Isso é básico de técnica xamânica. Que é um fenômeno que se reproduz em diversos cantos do mundo, né? Sim, sim. Com um grau de semelhança assustador. É, o grau de semelhança... Isso teve um problema muito grande com os primeiros pesquisadores que iam ver isso, né? Porque a galera... Aprender a ver além da estética é trabalhosa. Então, o que acontecia? Eu via na estética que eles faziam determinada coisa para isso. Eu achava que era completamente diferente do outro grupo. Só que depois se percebeu que a função era a mesma, a ideia a mesma... O tambor tava ali, você entendeu? Tinha muitas práticas que tinham elementos muito semelhantes. Espíritos da natureza. Espíritos da natureza. Presente, voo. A ideia de voo muito forte, sempre isso. E um mundo, né? Um mundo além, que é um mundo de espíritos. Isso era uma coisa muito forte também. Serviço à comunidade. Esse é o ponto que eu quero bater daqui a pouquinho. Uhum. E o principal é que o nome xamã vem dos xamancas, né? De uma região da Sibéria, que são os xamãs da Sibéria, são xamanca. Aí você acabou usando esse nome... Pra galera toda. Mas isso não faz o pajé da índio aqui do Brasil ser menos chamando de jeito nenhum. Só o nome talvez. Só o estudioso que começou a estudar pela Sibéria e não pela América do Sul. E aí definiu essa nomenclatura. Inclusive, tem muita gente que às vezes estuda algum tipo de xamanismo que fica bravo de usar o nome xamã porque fala que é do outro, que é usar um nome tribal específico. Daquele grupo específico. Eu não discordo. Não, eu acho que o cara, o rolê dele... É uma generalização, né? Bem ou mal é você unificar ali uma crença que... Eu concordo com o Vinícius também, eu acho que existem muitos fenômenos muito semelhantes, de maneira até bem assustadora, porque já me vem coisas arquetípicas, meio junguianas, né? Mas, ao mesmo tempo, eu acho que a gente acaba sendo muito reducionista, né? Quer dizer, todo mundo praticava a mesma coisa, eu não acho que era muito bem assim. Mas, enfim, só se adendo aí. Não, faz sentido, assim, eu não tenho com ressalva quanto a isso. Apesar de que, sei lá, eu não posso também obrigar o cara que não sabe disso, né? A baixar essa informação do nada pra falar. É, o cara que vai falar que chama os esquimó de esquimó, dificilmente vai largar de chamar esquimó de esquimó. Exatamente. Então... E aí tem a figura do xamã, que é o cara, que é o pivô do xamanismo, é a figura do xamã. O xamã, ele tem algumas questões. Normalmente a gente fala de chamado, essa coisa do chamado, de ter uma parada. Uma vocação. Eu acho que isso é uma martelada aí, xamã, chamado. Né? Outro detalhe, quando a gente fala de chamado, de ter uma vocação, é porque aquilo que o Vinícius falou é bacana, não é acordar de manhã e falar, sou xamã, porra! Pá! Aqui é xamã, caralho! Aqui é xamã pra caralho! Eu sou xamã de apartamento, xamã. O xamã, ele tem um serviço pra comunidade. Isso que o Vinícius falou é muito importante, cara. Se você tem alguma dedicação ao xamanismo e você não tem senso nenhum de comunidade, desculpa te falar, você sabe a técnica, tá até, talvez tenha algum grau de resultado pra você, mas xamã faz para um grupo. Você atende um grupo, o teu grupo pode nem ser o mesmo grupo, mas você faz isso, tem um trampo social. O xamã é um cargo social. Dito isso, A tiazinha rezadeira, benzedeira e garrafeira do interior é um xamã. Pra caralho. Opa! Depende. Depende do que. Ela tem técnica de êxtase? Se a técnica dela for só ficar cozinhando ervinha, não é xamã. É isso que eu tô querendo falar. O xamã não tem sempre a ver com êxtase? Tem que ter... As técnicas têm a ver com êxtase? É, o Vinícius falou uma coisa interessante. Se for só cozinhar erva, você faz chá bem. Você é uma curandeira. É, você pode ser uma curandeira. Eu vou dar um exemplo. Por que que eu acho que sim? Porque quando você fala da tiazinha do interior, eu lembro da tia-avó de um brother meu de Minas, no cu de Minas, que sempre chamam ela pra fazer essas paradas de benzer. E ela faz aquelas orações de uma hora e meia, você entendeu? E nessa oração de uma hora e meia, ela tá muito louca e o clima do lugar vira outra parada. Não porque era catolicismo, mas controlado. Mas assim, ela tá ali fazendo Nossa Senhora. A devoção tá no talo. É, e a conta do rosário tá... Já tá tremendo. Batendo assim o rosário. O rosário tá a milhão e ela tá contando o rosário e tá rezando pra caramba. E o ambiente muda e você olha pro fogo, o fogo tá crepitando pra caralho dentro do fogão. E a galera tá, pá, mudou o ambiente e ela não tá fazendo sozinha. Tem sempre 5, 6 maiados com ela ali no rolê, quando ela faz essas paradas pro outro, assim. É uma coisa... Nossa. E é serviço comunitário, ela vai pra casa doente. Não tem o tambor, mas o barulhinho do rosário tá lá. Não, o tambor não é o que define. Né? Não, é o... Essa. É a benzedeira que me atendia... Que a minha avó me levava quando eu era criança, era mais do tambor. Então acho que ela era mais do. Isso aí era do balacobaco. E ela dava uns pulos e ela tinha um raminho lá. E então, ficava correndo em volta. A benzedeira. Pajazona, a benzedeira que eu conhecia, ela rezava, cristã, mas ela tacava o pau nos meninos com uns ramos assim, não lembro nem de que folha era. Os meninos saíam tudo vermelho, de tanto que apanhavam com os ramos. Tá certo. Esse dia que ela ficou. Em volta de mim, que eu lembro muito bem, foi o dia que eu já contei em outro episódio que eu contei pra minha mãe, eu era muito pequena, que eu via coisa, eu via gente passando. E aí foi a minha ela mãe que deu um... pediu pra afastar e depois desse dia eu fiquei anos sem ver. Não obedece pra ver, né? Então. Ela senta porrada. Deixa eu perguntar então. Vai. E talvez a pergunta seja burra não por si só. Isso. Não existe. Depende. Existe. Eu vou superar suas expectativas, Ju. Relaxa. Perguntas burras existem, mas nós vamos responder elas mesmo assim. A Umbanda seria uma religião xamânica? Hoje não mais. Talvez ela teve um momento onde ela tinha uma semelhança muito grande com o xamanismo. Hoje eu acho que ela já está estruturada demais para isso, tá. Sabe? Apesar dogmática, de que, talvez. Não sei que palavra usar, mas assim, eu já vejo que ela tem coisas fundamentalmente delas, assim como ela tem... práticas semelhantes ao xamanismo. E isso que você perguntou, se tem, ela tem características xamânicas, porque a Umbanda tem essa coisa de servir a comunidade gratuitamente e tal. É êxtase, tem ervas. Êxtase, então, tem tudo isso. Só que ela tem princípios que já são fundamentais da Umbanda que você não encontra nos outros xamanismos. Então, tá. Eu acho que ela tem uma identidade própria quando a gente fala isso, apesar de ter técnicas. O xamanismo é muito puro. Existe uma... É que eu sei que essa palavra é complicadíssima, mas... Eu acho que tem outro fator que a gente está negligenciando, que o xamã é solitário. Ou pouco acompanhado. Vamos lá, mais uma questão. Na Umbanda sobre você isso. Tem médium demais. É, 12 médiums assim, numa casa pequena. Isso não é xamânico. Uma questão sobre o rolê do xamã. Apesar dele ser sempre comunitário, existe o xamã. Dificilmente você vai ter dois xamãs ao mesmo tempo. Você vai ter dois xamãs quando um é aprendiz do outro. Só. E normalmente. E o aprendiz não é xamã ainda. Não, ele só é xamã ou quando o xamã morre, ou quando ele passa a etapa e o xamã deixa de ser xamã. É, e tem um outro detalhe que a gente pode estar negligenciando, que esse lance de serviço à comunidade. Não é necessariamente o serviço da vilinha que a pessoa mora. Não, não. A sua comunidade pode ser global. Uhum. Pode ser global. Entendeu? Sirvo aos meus amigos, sei lá. E sirvo a minha família. E tem um detalhe. Você não chega e vem cá, vai te ajudar. Nego aparece na tua porta e fala, tudo bem? Tô precisando disso aqui. Dizem que você tem o licor de caipinto. Diz que você tem o licor de caipinto. Cara, é que nem gato, né? Que você ajuda, eu quero saber, você ajuda um gato. De repente, sei lá, o gato mija de frente na tua porta e tudo que é gato que precisa de ajuda da redondeza aparece na tua porta, porque sabe que aquele cara vai te ajudar. Ele vai lá e conta pros outros, obviamente. Aquele ali é o otário. O gato então o xamã mija na porta e as pessoas vêm, eu não entendi. Não, não, não, não. É o cara que pede ajuda dá uma mijada na porta. Ah. Aí todas as outras pessoas que precisam de ajuda sabem que ali tem um xamã otário. Tá, tá bom, Lívia. só pra o rolê solitário, acho que ele é importante falar. Porque assim como o xamã ele desenvolve, ele chega... É tipo uma A nesse sentido, né? Porque ele chega no estado onde ele desenvolveu e aí ele tem as capacidades básicas pra contato com o outro lado e tal. E chega um momento que o desenvolvimento dele vai por suas próprias pernas por causa do contato do outro lado. Exatamente. Fala assim, estabeleceu o contato com o outro lado? Estabeleceu. Parabéns, o rolê é teu. E normalmente, pra ele ser reconhecido pela comunidade, tem alguma prova, alguma coisa que acontece. Que antigamente ele... era hardcore pra caralho. Matar o urso, né, cara? Era uma loucura. Mas, assim, tipo, a tiazinha que você contou aí, que a prova dela é o sucesso dela. Pode ou ser. Você acha que precisar de alguma coisa, tipo, o cara tinha que vir banhado de sangue porque matou o urso? Então, no caso dela, eu não sei qual foi a história, mas eu sei de uma parada assim, tipo, a mãe dela, isso é muito parecido com as coisas de Xamã mesmo. O Messé Eliade fala uma parada. Aliás, Messé, eu acho que é o. É o? É o cara. Nossa, tá bom. É que romeno tem os nomes meio esquisitos. É, realmente, nem fala. Mas ele... Eu acho que esse é a melhor referência sobre xamanismo. É o meu livro favorito. Que repete aí. Xamanismo, as técnicas sagradas do êxtase. Do, é um livro que existe em português, mas está esgotadaço há um tempão. O PDF é um monstro aí, que nós não aconselhamos você a usar. Saiu pela Companhia das Letras? Sei lá. Ah, sei lá. Se for Companhia das Letras, não tem problema, cara. A galera caga dinheiro até usar. É, ele tem uma coisa que ele fala interessante, que... É, acho que ele está falando do Xamã da Sibéria, nesse sentido, não tenho certeza. Sobre o lance da iniciação no gelo? Não, não. A coisa de passava de vô para neto. Porque o filho do xamã tinha que sustentar o xamã. É. E aí então o neto ficava, porque o filho sustentava, e aí o filho do xamã era o próximo não xamã. Ele coloca nesse livro também um outro fator que é curioso, que muitas vezes o xamã não tem filho, porque existe uma tendência estatística, seja lá por quê, que o xamã seja homossexual. Louco, hein? Talvez uma pessoa mais aberta pra... mais conectada com o espiritual, sei lá. Não sei. Tendência o quê que você falou? Estatística. Estatística? É segundo o dono do livro. De... Que louco. Não é que eu tenho alguns questionamentos sobre algumas coisas que ele fala, mas... É, tenho em mente que isso é um livro de algumas décadas atrás, né, bastante décadas atrás, e tem bastante coisa já questionável ali. É, e pesquisadores ele ingleses... Ele construiu o conhecimento dele com base em milhares de livros dos outros. Ele fez um compiladão do xamanismo no mundo. É, então, mas é uma questão, assim, que a gente pode até... Fica a pauta para aquele... Pro... Magia e... Não, mas esse lance da estrutura familiar do xamã, ele fala que muitas vezes fica comprometido por causa disso. É, e faz sentido. E às vezes acaba. A gente tem, inclusive, uma parada bacana... Mas não tem linhagem direta. O cara tem que pegar um seguidor na tribo ou alguma coisa assim. Puxa. Foi o que aconteceu com a minha bisavó. A minha bisavó, ela era essa parada. Ela era... Xamã ou homossexual? Xamã também. Homossexual não teve escolha. Ela foi pega de tribo. Foi pega de tribo no laço. E eu achava engraçadíssimo quando minha avó falava isso. Aí foi pega no laço e ficou lá. O nome disso é estupro e sequestro. Sim. Foi pega no laço, presa dentro de casa. E amarrada na cama até engravidar. No pé da cama até engravidar, que aí não fugia mais. Que horrível. Cara, era... Eu conheço algumas histórias disso. Pô, caralho, lá no Maceió, Alagoas. É isso mesmo. É. Isso era uma coisa que parece ser bem comum. E aí ela passou muita coisa pra minha avó. Minha avó é a doida do vou fazer um chá aqui pra te curar das coisas que Jesus que tá em você, porque Tupã tá trazendo. Xamanismo de Jesus. É, e porra, é uma loucura muito, muito louca, assim. E muita coisa se perdeu mesmo. Muita coisa só fé, tipo, pega uns matos lá e acha que esse mato faz alguma coisa, faz porra nenhuma, é mato. Mas o efeito placebo tá aí. Tá aí firme e forte. Na magia sustentando várias pessoas. Magia, PNL vive disso. Na psicologia também. Então tem essas características do que é um xamã. A única coisa que eu acho que é importante bater mesmo é são técnicas de êxtase, serviço à comunidade. O que mais que é essencial, assim, que você acha? Contato com outro lado. Contato com outro lado. É, isso, eu acho que isso é imprescindível. Uma ponte entre dois mundos. Ponto final. Você é sempre uma ponte. Então, tipo, é sempre uma ponte. E o xamã é o cara que é responsável pela vida e pela morte. Isso também é legal. Ele serve tanto como um curandeiro como como psicopompo. Tinha uma parada e como que... conselheiro espiritual, religioso e militar. E você não pode, um xamã, tecnicamente, ele não pode se assustar com a morte, nem se assustar com a vida. Uhum. E eu vou ter um exemplo meu particular, assim, que é... Um foi bem, bem traumático pra mim, eu acho que até hoje eu não digeri isso. E o outro não foi tão traumático, mas foi muito louco. Primeiro parto que eu assisti em vídeo... Foi numa época que não tinha data show no bombeiro. Minha mãe, pra quem não sabe, militar, bombeira. E ela dava vários cursos dessas paradas. Eu devia ter, tipo, uns 6 anos. 6 anos, tu viu um parto? É. Aí eu entrei, assim, foi em vídeo, né? Mas tudo bem. Eu entrei, assim, na sala. E tinha aquilo acontecendo num data show gigante. Passando pra adultos, assim. Eu, sabe, em pânico. Olhando, assim. Que porra você é não ficou essa? Pensando assim... Graças a Deus eu nasci menino. A minha mãe, ela ficou em pânico, assim. Ela parou um pouco a palestra que ela tava dando pra ir falar comigo. Não, de boa, né? Mas de boa, mas é estranho. E aí teve outra oportunidade onde eu tava próximo de um parto que tava pra ocorrer, né? A gente correu com a pessoa e tal. E teve uma vez que rolou um acidente, eu saindo da faculdade. Eu fui atrás de açaí na época da faculdade, ou batatinha frita. Coisa fazer mal, rapaz. Aconteceu um acidente de moto na minha frente, cara. Nossa. Na minha frente. Aí eu corri pra ver o que, que tava acontecendo com o cara. Fui tentar ver primeiro socorro, as coisas do bombeiro que eu tinha aprendido com a minha mãe, né? Estiquei aqui, senti. Tum. Parar. Você sentiu? Sentiu o último pulso. Senti o último pulso, cara. Eu afastei daquilo. Eu não. Pode ser que se eu tivesse aplicado um RCA, alguma coisa tinha salvado. Não dá pra fazer nada. Não, não travei. Não, você não dá pra fazer nada não, e um médico também não. Não tem. Em tese você nem pode fazer. Treinamento. Eu se fosse hoje em dia, a lei não te permitia. Então, eu travei. Eu olhei assim, eu falei, porra. E eu dei dois passos pra trás e começou a colar vários motoqueiros. Porque você, irmão motoqueiro, você é foda. Acontece um acidente, vocês ajudam os caras, tá certo. Tem que ajudar mais. E aí os caras chegaram, começaram a colar e falou, tá bem, tá bem. Eu falei, mano, eu não tô sentindo bater. Não, mas que batida foi batida? Não, tô sentindo bater o coração. Aí o cara deu uma afastada assim, ele também deu a medida e tal. Nunca tirei o capacete do cara, não sei quem é, nunca vi essa porra na minha vida, não, nada. Eu só lembro do. Zero, tá ligado? E é uma coisa assim assustadora. Fiquei um tempão perturbado com essa porra, assim. Eu acho que até hoje eu não voltei naquela rua, entendeu? Da parte de trás, uhum, assim. Fiquei perturbadaço. Porque é uma coisa que você fica, né? Uhum. É, acidente. Presenciar acidente, presenciar esse momento é bem pior do que você ver um cadáver mesmo. Eu tenho uma ideia, assim, que tipo. Eu já tive outras situações onde eu consegui participar de socorrer e tal. Porra, moro do lado da Tibiriçá, vai se fuder, né? Porque a rodovia Tibiriçá, toda semana tem alguma coisa. Já vi umas paradas bizarras ali. Pergunta. Eu vou fazer uma lateralidade, mas tem a ver com o tema. Foi nessa rodovia que você disse que viu o espírito da pista? O espírito da pista? Foi na época que eu tava me voltando a mexer com o xamanismo mais profundamente. O que ele é um xamã e não, ele acha que não é. Não, mais profundamente. E a descrição, não sei se ele falou isso ao vivo, mas a descrição dele do espírito da pista é... Aquilo. Tipo, você falou, eu fui imaginando na hora. Assim. Vou roubar pro livro, porque pode pegar. Porque a Tibiriçá, ela foi construída em cima de um cemitério indígena. Comprovado que tem um cemitério indígena ali. Boa. É, foi comprovado. Inclusive tem várias histórias bizarras de gente que vê umas coisas ali. É aquela prainha foi construída em cima do cemitério de coitado, há né? Há corpos embaixo da Tibiriçá. Assim. Ou seja, você tá passando pela Tibiriçá todo dia, passa pedindo com licença? Não, eu presto tributo até hoje. Mensalmente, no máximo 2 meses, eu presto algum tributo à Tibiriçá, assim, sempre. Porque foi parte do trato do espírito da pista ali, né? E é muito louco, e é muito louco. Eu já vi coisas ali que eu não vou ficar falando aqui, obviamente. E o xamanismo pós-moderno permite esse tipo de coisa, né? Necessário. Você entrar em contato com o espírito da pista. No livro do David Lee, por exemplo, lá, o Caustopia, ele fala que uma boa forma de você fazer magia de prosperidade é entrar em contato xamânico com o espírito do dinheiro. E tá aí, responde, hein? É um filho da puta. Você bate um papo, troca uma ideia, entende por que ele não tá muito bem contigo. Deve ser um escroto. Cara, aí, você vai falando mal do maluco? Depende do dia. É, isso é isso que eu tô falando. Ele ser um bipolar. É o dia do crédito cartão, quando bate o vira. Se você for conversar com o cara depende, dia 20, dia 30, não dá. É, tem que ser até o dia 10. 5, dia 5 tá beleza. Tá beleza. Dia 5 até é dia bacana. 10, né? Porque senão ele fica puto. E a última coisa que eu acho que era bacana é justamente isso. Na visão xamânica, tudo tá vivo. Entendeu? Tudo tem espírito, tudo tem espírito. É uma forma simples de eu lidar com tudo. E o Mircea Eliade também, ele fala uma parada muito louca, que é, o xamã é tido como um profundo conhecedor da natureza humana, né? Tanto na parte física quanto psíquica. Isso é interessante, ele conhece o mundo interno do indivíduo, né? E ele trabalha com as linguagens para esse mundo interno. Porque ele conhece o mundo externo. Então, tudo, né? É reprodução. O mundo interno é a reprodução do mundo externo. E pro xamã. Exatamente. Tudo é reflexo de tudo. Então, uma coisa. É um grande fractal, Vinícius. O universo é um fractal. Vamos lá. O nosso queridíssimo autor, como bem informado, em um dos recadinhos que o Vinícius e a Lívia mandaram para mim em algum mundo freak, isso me marcou bastante. Vocês escreveram que o livro ele tem muita parte teórica, só que ele não se resume a isso. Ele não fica no blá blá blá. E eu acho que isso que é o interessante, né? Ele coloca o porquê que ele vai te ensinar aquilo. E ele fala, ó, eu vou te ensinar isso por causa disso. Não é, por exemplo, o Liber Null, que é quase um livro técnico, talvez, em algumas partes, que tem muito exercício. Liber Null é um guia, né? Quase. Assim, o Liber Null, tem o Liber Null e tem o Psiconauta. O Liber Null é uma sequência de exercício. Sim, Sim. Esse nada já não. Além de exercício. A teoria você cria em cima daqueles exercícios, inclusive. Assim. Ele dá umas noções de teoria, mas ele não tem uma teoria por trás. É, e é interessante falar, porque esse pega bastante coisa do Spare, por exemplo, que é o pai da magia do caos. É, o Libernu é pós-Spare, né? É como se tem o Spare como origem e... pelo menos na visão que eu tive, vocês podem, por favor, me corrigir. O Libernu vai para um lado e esse livro vai para o outro. O Libernu talvez mexe um... Não? Discordo completamente. É assim, eu acho que é outra vertente mesmo, assim. Ah, então ele concorda comigo. Foda-se você, cara. Tá bom, a maioria já... A evolução da ideia do Spare. É Spare? Não, vamos voltar. É xamanismo, Spare, porque o Spare aprendeu de uma véia muito doida lá, a senhora Wilkinson. Real ou não, né? Pouco importante. Independente, não, foda-se, não faz sentido isso. Ele vai mais além, na minha opinião. Ele pega e vai além. Quem? O sim, sim. Batatinha. Sim. Mas é que tem o xamanismo, tem os pés, tem o Kenneth Grant, que deu aquela destilada nos pés. Tem o Carol, que aprendeu no Kenneth Grant, apesar de não botar na bibliografia. Estamos de olho, senhor Carol. Esporrinho. É um modus operante comum, não, né? Não tem bibliografia no Libernu. Mas não botou bibliografia no Mundo Mágico? Não, mas tem umas partes assim que você vê que são meio até resumão, assim. Tipo, tem resumão do Magic lá do Crowley. Gente, perdoem o Vinícius, que ele anda fazendo a bibliografia que um autor certo autor não pode fez, falar, então ele tá meio desse puto. Corno. Já morreu. Já morreu? Já morreu. O Regardi. Ele tá fazendo... O livro do Regardi é uma porra de um livro de 540 páginas. E não tem bibliografia? Que tem talvez 12 referências bibliográficas. Eu já enchi 6 páginas de referência. É. A4. Então, a tradução do Regardi, ela é meio avessa, isso mesmo. Aí depois do Carol, começou a magia do caos. Tá. Só que... Jan Fries. Obrigada. De nada. É isso mesmo. Jan Fries. Ele... Por isso que eu tô chamando de João das Batatinhas, porque eu não consigo falar isso. Vamos padronizar João das Batatinhas. João das Batatinhas, ele não é um mago do caos. Ele inclusive fala num determinado ponto do livro: esse negócio aí, a modinha que parece que tá rolando agora, é essa tal de magia do caos. Quer dizer, ele não é um seguidor da magia do caos. Ele é um cara que pegou o ensinamento do Spare via Grant, que é xamânico, até dado momento. Até um dado momento. Já pegou essa versão destilada do Spare via Grant. O João das Batatinhas tem uma influência forte da Nema, que é da magia de Maat, e também discípula do Grant, direta. E ele criou a parada dele, que ele chama de xamanismo freestyle. Então, existe a influência do Spare, mas esse não é um livro de magia do caos. Perfeito. É que eu acho que é uma segunda opção, caso você queira procurar uma outra coisa que não... Algo que o Libernu, sei lá, às vezes é engraçado isso, às vezes não bateu. Peraí, deixa eu acrescentar a minha visão nessa parada. Eu já falei com o Vinícius várias vezes, quando a gente falava sobre xamanismo e tal, que há uma proximidade fodida entre xamanismo e magia do caos. Eu acho assim, incrível, incrível. Pra mim, uma coisa praticamente indissociável. Alguns diriam que a magia inteira vem do xamanismo. Da mas... outra. Então, é, sei lá, na verdade, magia, vem do Egito. Uma magia Golden Dawn aí da vida tem muito pouco a ver com o xamanismo. Mas vem do Egito. E o Egito vem do xamanismo. O Egito vem do xamanismo ou o xamanismo vem do Egito? Ih, rapaz. Ih, agora a gente criou um paradoxo aí. Fudeu, explodiu o mundo, né? É. E só pra constar, eu tenho, pra mim, tipo, ele não é outro caminho do Libernu, não. Pra mim, o que rolou ali? Eu não conheço o Jan Batatinha, o Jan Fries, sei lá. João das Batatinhas. João das Batatinhas. Fala Jan mesmo. Ian das Batatinhas, e eu não conheço o cara, não sei a tradição, mas eu facilmente bato o olho e falo assim, alguém que manja de magia do caos e alguém que utiliza, porque magia do caos ele é um metasistema, você é pra criar sistemas pra você, é alguém que tem uma prática da magia do caos e uma roupagem xamânica. Eu não conheço a biografia do cara, pode não ser isso, mas me parece bastante em muitos momentos. É, a parada dele é mais de runa e de xamanismo mesmo. Uhum. Me pareceu muito. Então, assim, é um manual de magia do caos pra mim. Você entende pra caralho de magia do caos com então, isso. Então, o interessante é que ele não dá esse nome. É, isso é verdade. Não porque, tem afinal de contas, esse livro é de 92. Magia do caos já existia há algum tempo, mas não era uma parada amplamente divulgada. É, começou no tanto fim, que ele do, fala... fim dos anos 90. Né? É. Acho tanto que ele nessa fala época que... aí estavam rolando os primeiros eventos públicos falando sobre magia do caos. Lá na terra dele, lá na Alemanha e na Áustria. Tanto que ele se refere à magia do caos como se fosse... É coisa aí que os jovens estão fazendo. É coisa cultura de jovem. Cultura jovem. Sexo, drogas, magia do caos. Slackline. A primeira parte dele, Se, é aquilo que eu falei também. Se você não aprender nas primeiras 10 páginas, essa porra, se você não aprender a fazer sigilo nessas 10 páginas, você não aprende nunca mais. Eu acho incrível que ele pega o sigilo e fala: olha só, filha da puta, você tá achando que sigilo foi o Sperr que inventou? Não foi. Tá aqui, ó, evidência arqueológica de que sigilo existe desde a pré-história. Nossa, sim. Que lindo, né? E tem uma coisa que eu acho incrível, como usar quadrado mágico pra fazer sigilo. Quem vê lá nome de anjo e fala: nossa, que bizarro esse simbolismo nome de anjo. Aliás, método do Regardinho. Ele dá uma simplificada, ele fala em, tipo assim, 3 linhas, uma coisa que tem livros inteiros a respeito. É literalmente um parágrafo. Ele eu faz amo. Isso. Esse primeiro capítulo dele é tão claro, ele dá tantos jeitos de você fazer um sigilo. É, e ele não diz... Ele dá vários jeitos, tipo assim, não é só o que todo mundo diz assim, ah, então posso carregar com outras formas que não a punheta? Pode, mas não é só isso, né? Ele não dá só uma forma diferente de carregar, ele dá forma diferente de fazer, criar. No capítulo 1 ele fala em inúmeras formas de fazer, e no 2 ele fala como transmitir, que ele não fala de carregar. É, ele é contra a ideia de carregar. E é interessante porque a gente bateu tanta cabeça com isso em episódio passado, tentando explicar o sigilo para os ouvintes, e vários ouvintes não entenderam. Ele explica de maneira tão didática, isso de maneira tão simples. Por exemplo, pergunta boba do tipo: ah, a gente está energizando, é tipo o quê? Como se a gente enchesse uma bateria? Não, não tem nada a ver, é uma forma de colocar. E ele explica de maneira muito clara o que é, qual é a relação, qual é o fenômeno que você está colocando ali, né? Abaixa o taser. Bota o taser para lá. Ele fala isso. Ele fala isso, que é incompetência sua. Incompetência sua. Se você o negócio não funciona, não é porque você não energizou o suficiente, que tem que conseguir uma coisa mais forte. É que provavelmente você não está fazendo o negócio de acordo com a sua vontade. Você não sabe bem o que você quer. Você não sabe bem o que você quer. Ou seja, você não precisa mudar de meter o dano na tomada para tomar um taser no peito. Sim. De preferência, não faz nenhum dos dois e só pensa no que você quer. De preferência, não morra. De preferência, um garfo. Olha, eu já coloquei uma colher na tomada, não é legal. Como você conseguiu? Cara, se você realmente conseguiu colocar uma colher numa tomada, minha você mereceu colocar. Minha avó tem a colher até hoje, é derretida. Tomada padrão antigo, antes da BNT esmerdalhar o Brasil. Foi por isso que a Dilma caiu, inclusive. Disse o homem que já trabalhou neste órgão. Meus pais. Inclusive foi ideia dele, viu? Só pra avisar a galera. Não, cara, você não tem noção, eu já escrevi norma. É, né? Que puta que inferno, cara. Você é um filho do mago do caos que o nome da BNT. Vai tá bambu. Trocou a tomada, a culpa é do Vinícius. É, culpem ele, Vinícius Ferreira. Abandonou tudo, ficou desgostoso com a vida. Outra coisa bacana, que ele explica pra quem tem dúvida como faz o Bind Runner, o Runner Bind, né? É legal, cara, porque é Bind. Não, Bind Runner. O dobrar. A Ju tá tendo um ciricutico agora. Bind Runner? Eu já vi o Bind Runner está cego. Dobrando, você está dobrando a runa. Perfeito. Na realidade, não. Não é? Não. Dobra? Não, não é. Não é Bind. De manipulação. Lembra, respira, conta até 10. É sim. Kent Grant me ensinou que 7-1 é o cachorro de Satã. Então eu posso fazer isso, que eu quero. Deixa o profissional falar. Não é Bind primeiro, é Bind. Tá? Bind. Me humilha menos, pisa menos. Não, eu não vou pisar. Eu não falei nada até agora. Deixa eu falar o que eu sei, caralho. Tá começando a pisar já, ó. Olha, pisando. Não, é só pra explicar mesmo de onde vem esse nome, por que ele faz sentido, gente, tá? Bind tem um verbo. Vem de toda lá a raiz germânica. Mas vem do verbo verbinden, que é ligar. É a ligação das runas, é o que você faz. O desenho é você ligar, é você escolher o que você quer. Ligar os pontinhos. E você ligar. Mas tudo tá falando isso. Pro fã do Avatar, a lenda de Aang, né, mano? Exatamente, pô. Dobrar, né? Se isso é melhor pra ele ficar empolgado e começar a fazer uns Bind Runner, é melhor ele falar. Bind Runners. Bind Runner. Sabe o que eu gostei? Porque eu demorei um tempão pra entender, porque deixa tinha aqueles risquinhos. Sabe os risquinhos? Os Bind Runners de risquinho. Sim, é do método do Zaytir, primeiro, segundo, terceiro. Do Zaytir. Eu demorei um tempão pra sacar isso, tá ligado? Tem aí quando anos. Eu olho isso aqui, sabe quando você fica bravo? Porque eu falei, caralho, eu demorei um tempo pra entender essa merda. É que assim, é interessante porque... Um parágrafo, cuzão. Eu acho que é bom a gente também avisar o... Porque provavelmente o leitor do livro, que não tem conhecimento sobre runas, ele vai boiar sobre esse assunto. Ele não vai ter esse clarão igual o Keller tem, porque o Keller, ele já vem de um passado sobre isso. Mas ele dá um resumo bem básico sobre como isso funciona. É ótimo, muito bom mesmo. E tem... muito, muito objetivo. E tem um método aqui que sabe quem colou esse cara pra caralho, também não citou na biografia? Graham Morrison. É o de fazer o desenho à mão livre? Esse, não, esse aqui, ó, esse estilinho de sigilinho do. Isso aqui. Ah, qual? As runas redondinhas? É das letrinhas. Espera aí que eu vou ver a página aqui que eu. Eu tenho que só abrir porque eu dobrei. Página 17. Não, 18. Esse aqui? É, esse estilinho aí, cara, tá idêntico aos estilinhos que o Graham Morrison faz, sabe? O mesmo não, formatinho. Não, mas aí o Graham Morrison tá chupando os pés mesmo. Calma que tem mais, peraí. E tem mais outra parte, que é a forma de você acender a forma deusa aqui também, da descrição do livro, que é idêntica à descrição do Graham Morrison também. Então duas estamos coisas de eu acho olho que em seu Graham Morrison. É, rapaz. E ele não cita também. Uma coincidência, duas deixa uma dúvida muito clara. Se achar a terceira... Eu vou achar, que eu não cheguei no capítulo. Mas a gente já sabe que não colocar biografia é coisa de ocultista médio por default, né? Temos aí grandes nomes ocultistas brasileiros que tem essa prática. E também tem outras paradas aqui muito loucas que dele, que eu gosto muito, que é... Devo dizer que tem 5 páginas de bibliografia nessa porra desse livro. Tá não fala de bibliografia com o Vinícius, que ele tá ficando muito puto esse dia. Parabéns. Que ele fala, ah, mas tem que esquecer? Não, você pode fingir que esqueceu, você entendeu essas dúvidas? É sensacional. É isso, ele falou assim, do mesmo jeito que você aprende a visualizar, aprende a lembrar, aprende a coisa, você faz o contrário. Peraí, gente. Você desimagina as coisas. O nosso ouvinte não sabe do que vocês estão falando. Não? Não. Não. Esquecer sigilo. Esquecer sigilo. Ah, sim. É porque a gente não entrou. Compra o livro técnica, aí, a técnica... Normal é você faz o sigilo, você carrega normal, ou não, transmite. Né? A técnica conhecida. Facebook. Facebook. É, você faz sigilo, você carrega/transmite o sigilo e você esquece o desgraçado. Deixa eu botar um parênteses. A técnica Facebook é aquela de você pegar a palavra ou a frase... tirar as letrinhas, porque ele dá tantas outras. É, o sensacional tem que ele muita dá outras. Gente, tem pra todos os gostos. O próprio Libernon só dá 3 técnicas. Pois é, e ele faz uma... Eu fiz até a lista aqui, eu falei, ó, gente, seus desgranhentos, você quer continuar fazendo sigilo, mas pelo menos dá uma variada aí na técnica. E aí tem outra coisa, pra sim, quem mas que é? Termina... Então, e aí, fecha parênteses, aí continua, porque essa é a mais difundida, você eu acho, faz da tirar o... as letrinhas. Tira as letrinhas, você sim, faz um desenho com a letrinha, o que ela tá... Sei lá, o que ele tá fazendo. Uma cunilíngua com o universo. Eu gostei do universo. O universo fica feliz. Desculpa, continua, Lívia. Fica muito feliz. Então, o que eu tava falando, minha gente? Você tava falando esquecer. Da técnica. Sim, técnica você Facebook. Faz, você carrega os magos do Facebook e fazem aquela punheta e você ou esquece. Ou usa o taser. Ou uso o taser, né? Esse não é, pra mim não é nem no Facebook. O Facebook é só a punheta mesmo. O taser é um... Taser é forchão. E não toca nem pro outro, né? Ele mesmo que toca ali. Que pela puta, né? É aquele graça, ele né? Pão com manteiga. É punheta pro outro, favor de merda, né? Continue. Às vezes não. Não vamos entrar nesses detalhes. Próximo. E você tem que esquecer o sigilo depois. Muita gente perguntou assim, ah, mas eu não consigo esquecer, eu fico naquela obsessão do sigilo, ou acha que tem que ficar lembrando, tem que ficar recarregando o negócio sempre lá. O que o seu João das Batatinhas fala é que do mesmo jeito que você imagina uma coisa, você tem que aprender a desimaginar aquilo. E assim, falando pra você, é que tu vai falar, ok, não entendi nada. Amigo, você tem que ler esse parágrafo e um parágrafo, filho da puta, consegue explicar isso. Se você manja um pouquinho de meditação, tem a... Eu não vou lembrar qual que é a escola da meditação. Acho que é daquela mina que ficou famosa, que era discípula do Gandhi. Não lembro o nome da escola de meditação dela. Que tem essa coisa, tipo assim, ah, eu não tenho que esvaziar a mente. Eu tenho que jogar o pensamento obsessivo que tá vindo pra segundo plano. Então ele tá aqui, eu tiro. Você entendeu? É, atravessa. É, eu deixo ele passar. Tá aqui, sai. Tá aqui, sai. Até tem alguns que fazem um movimentinho assim, tipo... Sabe? Sai. Faz um sai. É mais ou menos a mesma coisa. Veio pra você, você... Você seria se livre. O Neil e os pensamentos que estão te atrapalhando são as balas, você está desviando, é isso? Uma das ideias que o João das Batatinhas dá é o seguinte, se você lembrar para que serve a porra do sigilo, você tem que botar uma voz interna na sua cabeça falando, não era para isso não, era para outra coisa, eu não lembro para que era, mas não era para isso. Por isso que a técnica de que ele também fala aqui, né? Ele também enumera essa de você fazer vários, Você, não é que você faz ao mesmo tempo, tá? Eu vou tentar explicar rapidinho como ele explica. Não vou conseguir ser tão magistral quanto ele. Técnica do esper, né? É a técnica do esper, né? No que consiste essa técnica? Você vai pensar não em uma coisa só que você quer realizar, mas em várias. E você Se você vai tiver lá... dificuldade, bote coisas genéricas que você sempre quer. Isso. Dinheiro, felicidade, mais sexo. Mais tempo, enfim. Poder, massacrar os inimigos. Oi? Magiquitos. Massacrar os inimigos e ouvir o lamento de suas viúvas. Enfim, mas aí você faz vários, cria todos os seus sigilos da maneira, quer dizer, da maneira dele lá, mas você pode fazer de uma maneira que você quiser e guarda. Guarda todos eles dentro de uma caixinha. E aí um dia você dobra, né? Um dia você vai lá, pega um assim, tchum, peguei, ah, vou carregar essa porra. Porque você não vai lembrar, pelo menos comigo dá certo, eu nunca lembro. Porque eu faço desenhos complexos, então eu nunca lembro. Aí eu pego e falo, bom, vamos aí, vamos fazer esse aqui, vamos carregar. E o bom é que você não sabe mais, você não lembra. Mas então o seu a chance subconsciente disso... lembra. Essa que é a parte boa. Não, e é importante que lembre. Né? Mas aí eu acho que, pra mim, vale muito mais. É, outra coisa que a gente tava falando da técnica da meditação é. Eu falo que quem foi aluno da Waldorf se dá muito bem nesse lance de imaginar e desimaginar, porque é um exercício que você faz desde criança desenhando. Explique-se. A parte do imaginar, eu entendi. Será que eu vou conseguir? Desenho solto, né? Você o que você tá sentindo agora? Eu tô sentindo... Desenha. Você tá sentindo. Ah, gente, você tem um capítulo inteiro do livro sobre isso. Então, por isso que eu falo que quem é educado nesse sistema, cara, é muito fácil. A pessoa já tá condicionada a colocar, concretizar no papel e esquecer, muito fácil. Pra ela é muito fácil. O pensamento abstrato pra quem é educado nessa linha é muito foda. E deixa eu mandar mais uma aqui, já puxando pro segundo capítulo, ó. Que tem uma parada muito louca. Que por que, que essa coisa de esquecer ela é importante? Nós não somos permanentes, ninguém é nada permanente. As coisas que você permite ser permanente é porque você tem alguma obsessão, alguma parada com essa porra, que, ai, não, isso aqui ele é parte essencial de mim. E normalmente isso não é nem algo que você escolheu. Nem existe você pra começo de conversa. Então, isso eu achei sensacional pra uma coisa que eu sempre pensei. Lá vai a Lívia falar maluquice, pagar atestado de maluca. Pagamos pra isso. Que lá vem a história. Você tem que lá ver a história. Eu tenho um atestado, o doutor falou que eu não sou maluca. Que o doutor maluca? Falou... Ah. Não, ele disse que não especial. Sou maluca. Não, ele disse que eu sou nervosa. Ela agrediu o doutor. É sério. Pegou uma faca. Falavam, eu não sou louca. Eles falavam isso. Eu não sou maluca, eu sou nervosa. Eu sou maluco, eu sou nervoso. Escreve aí. Mas é sério. É assim, você, não existe um você consolidado. Não existe amálgama? Não, amálgama ainda é mais legal de pensar. Mas não existe aquela coisa única, um core de... Existe a Lívia, não. No meu ponto de vista, existe o condomínio Lívia Andrade. Perfeito. Que bonito. É. O que vocês estão falando aqui? A Lívia inventou o conceito do Divertidamente muito antes do filme sair. E você sabe que tem a magos do caos competentes trabalhando a vida inteira pra alcançar esse estado, então, né? Isso foi sensacional. Eu contando pro meu psiquiatra. A Nina Janon da Lívia, né? É, meu psiquiatra se diverte de horrores comigo. Então, você só está conversando, na verdade... Com a síndica. Sim, concordo. Sim, e você quer mais? Vou fazer um parênteses. A síndica do condomínio Lívia Andrade, pra mim é uma, pra ele é uma pessoa totalmente diferente, pro Vinícius é uma pessoa totalmente diferente. Aí já, isso também. Já tá num capítulo mais adiante, ele fala assim, não existe realidade... Porque você só experiencia a realidade através dos teus sentidos e das suas experiências. Tô sentindo um cheirinho de Robert Anton Wilson. Dei aula esses dias, hein? Dei aula disso esses Será dias, que hein? Ele passou O testador testa, provador prova. Robert Anton Wilson. Mas voltando ao condomínio. Está aqui a síndica. Você tem uma percepção da síndica diferente do Andrei. Que tem outra percepção, até porque o Andrei é homem, o Andrei é mais novo, o Andrei tem outra experiência de vida. Enquanto a Ju pergunta coisas interessantes do tipo, olha, quando que vai ser a próxima reunião do condomínio? O Andrei pergunta, onde fica a piscina nesse condomínio? Posso pular pelado na piscina do condomínio? Posso cagar no canteiro? Assim, e a síndica tá ali pra colocar ordem na... Na bruxa do 72. É, pra funcionar. 71. O condomínio é seu, desculpa. O condomínio é meu. Foda-se. E tem a maluca que faz festa todo dia ali. É o líder da suruba. E tem, aquela que trepa alto, quando acaba trepada, todo mundo aplaude. Gente, isso foi o vizinho, não fui eu. Não fui eu, gente, foi o vizinho. Não, gente, é alguém no condomínio. Eu preciso te dizer que pergunta o que eu falei. Pro seu Osvaldo essa história. Deixa só eu, a realidade se confunde. Gente, vocês estão confusos. Não, não, não, a realidade. Eu vou ter que contar essa fala porque eu acho, porra. Não, ouvinte. Vamos explicar. Você, ouvinte. O Sr. Lucas. O Sr. Lucas é o quê? Ouvinte, pensa o seguinte: se você tá trepando e de repente você termina de trepar, ouvinte ou ouvinta, você termina de trepar. Vários apartamentos começam a bater palma. Do prédio ao lado. Do prédio ao lado? Porra, meu, eu ia ficar muito feliz, cara. Eu ia falar, caralho, ia sair, botar a música do pararapapapá. Braço pro alto, assim, lá fora. E o Andrei tava escutando essa música Boedo e falando... Nossa, Tetra! Ou se fosse o Andrei escutando essa música... Ué, começou o Globo Esporte? Quando eu morei lá perto do instituto onde eu trabalhava, tinha um casal que toda quarta-feira, mas tinha que ter jogo de futebol. Se não tinha jogo de futebol, não tinha barulho. Mas algum time tinha galera, que ganhar? Eu não sei, eu acho que ou ele ou ela, sei lá, se excitava porque tinha jogo de futebol. Mas enfim, ouvia-se tudo e a galera dos prédios do lado também... E ainda rolava uma coisa meio voyeur, porque eu tinha um amigo que morava no prédio da frente, era no meu prédio isso, e ele era tipo no mesmo andar, ele falava, Ju, eles largam a luz acesa e a pipoca, né, o cara sentado, a janela aberta, camisa e aí do time. A galera camisa falava, do time. Não aplaudia, mas quando, né, aí falava, e aí a gente não sabia se era do jogo. Na trave! E a galera, penso. Então, cada um tem o seu condomínio, cada um tem os seus inquilinos, cada um tem os seus malucos vivendo dentro de si. E essas interações malucas são o prédio ao lado, que é o outro condomínio. Lá vem a piada de humor negro, o condomínio do Andrei é um prédio invadido. Que filha da puta. Quem tá no comando agora é o cara que tá cobrando aluguel da galera. Da galera, né? Deixa só eu dar um acréscimo aqui. Faz sentido. E eu vou dizer mais, assim, se você se apega a uma identidade, fala, não, eu sou isso. Isso é muita coisa da modernidade, tá? Essa coisa de, olha, seu... Não, fala de Bauman, não. Falei nada, não, eu tô... Não me vem falando de Bauman. Eu tô mastigando. É. Modernidade link. Por quê? Ele é tão simpático, não, fala barbinha. De Bauman, perdão. Fala em alemão, Sigmund Bauman. Bauman. Mas ele é alemão? Mas fala em alemão. Eu não sei. Ah, eu não sei. Basco, é, não, tá é ligado? Bauman, mas é aquela primeira... Sigmund. É Sigmund, deve ser. Sigmund. Sigmund. Não, ninguém vai falar do Bauman, não. O que eu ia dizer é que, assim, se você... Isso é coisa da modernidade, essa coisa de se apegar à figura. Isso é muito coisa do estado moderno. Tipo, você é esse RG. Você é esse CPF. Você é essa pessoa. Meu, eu de verdade, eu juro pra você. Meu pai montou na casa dele o mural da vergonha. Que tem uma foto minha criança, tem uma foto do meu irmão, também criança. Né? Meu irmão, nem meu irmão era, porque meu irmão é adotado, mas achamos a foto dele e colocamos lá também. Criancinha. Não sou eu, você entendeu? Tipo, eu olho, é uma criança, bacana, eu sei que sou eu, não sou, não tem esse grau de... Agora que eu entendi o mural da vergonha, pra passar vergonha, fotos, que as fotos vergonhosas. Fotos vergonhosas. Era criança viada e ou não? Nem pra colocar... Cara, eu era um pouquinho. É. Eu tenho uma foto muito louca, eu tô, tipo, pagando com o Bilal e chacoalhando, assim, tô, criancinha. Desde pequeno, uma maloqueiro. Já tava maloqueiro. E eu olho e falo assim, não sou eu, cara. Você entendeu? Tipo, não sou eu essa pessoa. Bacana, mas não sou eu. Eu tenho noção. Hoje em dia você faria um filme, não uma foto, né? Balançando uma foto chacoalhando. Mas eu não sou eu. Se você se apega nessa coisa, essa estrutura, não, de eu sou isso. Tem gente que se apega, por exemplo, eu sou o time que eu torço. Eu sou as pessoas que eu convivo, eu sou o lugar que eu moro. Existe toda uma lição sobre isso no Clube da Luta. Sim. Clube da Luta, você não é as coisas que você tem. Não é nada disso. E manja, e muitas vezes nós nos apegamos, sabe o quê? Aos traumas que nós temos. Eu sou os traumas. Olha que porra, você define a tua identidade com base em problemas que você teve. Opa. Que detalhe, não. Mas foi nem você que causou. Minha psicóloga fala, você não é isso que aconteceu com você. É. Você é uma pessoa com que isso aconteceu. O trauma é o elástico da flecha que te projeta pra frente. Meu Deus, repete? Mano. Porra, é essa aí, cara. Tá uma bosta. Ponto final. Não precisa repetir. Essa foi uma merda mesmo. Então. É, desculpa. É esse o momento pra passar a musiquinha do Super Amigos. Não é? Porque, e só pra completar essa parada. Até quando... Você tem Foucault? Até quando Foucault fala da questão da biografia, é isso. É eu olhando pra trás na vida dos indivíduos pra falar que é um sentido único naquilo. Não tem. Entendeu? Eu tô criando uma biografia. Não, porque olha só, nesse momento aqui, o Churchill já estava... Você tá porra nenhuma. Você entendeu? O cara caiu de gaiato naquele papel. Assim, é muito saca? Fácil você contar as coisas de trás pra frente. É. Então não. E se você se apega à tua personalidade, à tua construção, você tá se apegando a uma coisa falida. Cadê aquela frase dos egos mortos lá? Dos Zeus mortos. Ah, sei de cabeça não. Mas a única visão clara é aquela do alto da montanha dos meus Zeus mortos. Perfeito. Ai, que lindo. Eu já imaginei essa frase. Mas não é isso não, é outra coisa. Juliano tem. Morto. Tira a franjinha aí, vamos ver como é que tá na testa aí. Olha, é, acho que é o pentagrama. Tá bom. Cadê o pentagrama? É, pois é, o pentagrama da Kátia, né? Eu vou fazer. Porque é quando bater o vento, que agora que tá ventando, eu quero ver a reação. Tá vendo aquela velhinha católica passando? Mais uma coisa. E ele fala da questão das crises, né? Que são importantes pra você aproveitar, pra deixar sim. passar. Cara, é crise. Vai. Deixa eu falar uma coisa. Por favor, nas infinitas terras. Nessa não sei falar muito bem, porque eu não sou decesista. Teve um momento da minha vida que, como todo mundo, se você tem uma crise... E nessa eu consegui canalizar para ter um compreendimento melhor da vida do universo e tudo mais. Eu quero que isso se repita? O compreendimento melhor sobre a vida do universo e tudo mais? Quero. Mas eu preciso forçar a merda de uma crise? Eu só consigo ir pra frente na hora que o porrete tá descendo no cangote? Não. E o cara fala justamente isso. Cara, não força uma crise. Mas aproveite os que acontecerem naturalmente. Pequena Exatamente. Crise, pequena oportunidade. Grande crise, grande oportunidade. Grande tribulação, acho que é o ditado chinês. Esse papo é high stakes, hein? Eu acho que a gente pode criar uma analogia referente a essa coisa de você não provocar os seus suas crises. Eu acho que talvez não faça sentido, mas eu acabei de me lembrar disso. Quando aquela história do karateka. Por que o karateka usa a faixa preta? Não sei disso, não. Você sabe por que o karateka usa a faixa preta? Pra tirar onda. Eu não lembro de que eu escutei. Várias faixinhas e chegou na preta. Não, então, isso é hoje. Só que por que que tem esse simbolismo da faixa preta? Não. Faço ideia. Porque ele morreu. Não, é porque o que acontece? A chuva chutando, né? Preto não tem sentido. Imagina o karateka. Imagina o karateka na antiguidade chinesa. Que vai sujando. Calma aí. No Egito. O que é? O karateka do Egito. Obrigado, Chaves. Valeu, Chaves. Por que é preta? Imagina que na antiguidade chinesa o cara não trocava o kimono. Mas karatê japonês. Tá, foda-se. Vocês estão entendendo? O asiático lá. Não é japonês. Não? Não. Claro que é. E esse nome é o quê? Karatê japonês. O judô que é japonês. Singapura, foda-se. Caralho. Foda-se. Na verdade, a faixa fica suja pelo uso. Então, a faixa ser preta é porque quanto mais escura a tua faixa, aquilo significava que a tua experiência de ficar caindo no chão e falhando, isso me lembra hoje aquela galera que... Que não lava cueca. Que... Deixa pra lá, continua aí o podcast. Pra quem joga... Vocês estão sacaneando muito. Pra quem joga também. RPG, os doutores em Arton, os doutores de Salistic, os melhores doutores da cidade de Salistic em Tormenta, são aqueles que têm a roupa já vermelha de sangue, sujo e tal. Porque ele atendeu muitos pacientes. A gente tava falando do lance da crise, né? É. Uhum. Então, por que a gente chegou nesse negócio da crise? Ele fala, no capítulo 2 aqui, fala, beleza, o capítulo 1 ensinei você a fazer 1 milhão de formas de sigilo. No capítulo 2 eu vou te ensinar a botar essa porra desse sigilo pra funcionar. E ele parte de uma abordagem muito diferente do que todo o resto que eu já vi na minha vida. Que ele fala que você não tem que carregar o sigilo, você tem que transmitir. E qual é a diferença? Você tem que apresentar esse conceito abstratificado pelo sigilo para o seu subconsciente. Como que você bota essa parada abstrata em contato com o seu subconsciente? Causando uma alteração de consciência. Causando um momento de paz mental. Mesmo que essa paz seja agitada. É a gnose, né? Que é a gnose. Ele não usa essa palavra, mas é isso. É tipo você achar criar uma brecha. Sua consciência é um véu. Você cria uma brecha nesse véu para você conseguir atravessar a informação, para essa informação alcançar o grande mar, que é teu subconsciente. Deixa que o mar sabe o que fazer com essa porra. Exatamente isso, galera. É mais ou menos isso. Eu já faço muitos sigilos com essa visão. Eu não tenho certeza de onde foi que eu peguei essa parada, assim. Mas eu acho até, hoje, olhando para trás, pode ser até eu forçando um pouco essa visão, que muitas das coisas que melhor funcionaram foi porque eu tava com esse subtexto, você entende? Então, pra mim, foi muito legal. Foi como ver um velho amigo, manja. Fala assim, caralho, olha só, é mesmo essa parada. da brecha, da transmissão pra trás, assim, pra dentro. E eu acho legal que ele fala tanto de transmissão, que ele diz assim, pra você treinar esse processo, por que você não conversa com o seu X interior, seu X profundo, seu self? Patinho. Não, na verdade, ele tá querendo falar com o self mesmo. Uhum. Ele diz um exercício de você conversar com o seu self profundo, seu subconsciente, do tipo assim... Oi, subconsciente. Tudo bem? Tudo bom. Tem uma coisa aqui, tá querendo passar pra você. Aí, e você fica conversando com ele até você conseguir entrar em algum contato. Aí falou, eu não me lembro mais o que é isso aqui não, que eu tava passando pra ti, mas eu tenho certeza que você vai fazer bom proveito. Toma. De uma simplicidade... Sabe aquele negócio assim, quando você não consegue explicar alguma coisa de forma simples, significa que você não entendeu o suficiente? Caralho, como eu gosto dessa frase. Ele explica as coisas de forma assim, de que tu fica assim. Tu fica, primeiro, você fica falando assim, ah não, tá simples demais. Aí você pensa mais um pouquinho e pensa assim, não, eu sou uma anta, que eu não tinha entendido isso até agora. Aí depois você pensa, não, o cara é um gênio por ter conseguido explicar isso simples. E você tem uma crise e vai chorar do banheiro depois. Na minha, vou usar a sua expressão, gosto tanto, na minha fecal opinião, ser hermético não é sinônimo de ser complicado. Hermético é uma coisa. É você falar num certo código que uma certa parcela só entende, bababá. Mas não é ficar... Eu brinco, né? Ficar... Punhetando? Steve Vai na guitarra, punhetando na guitarra. Pra chegar no mesmo... Não tô, eu gosto muito de Steve Vai. Mas pra chegar no mesmo lugar. Por isso que eu gosto dele, do João aqui. É alemão, né? Caralho. E é legal que ele dá um puxão de orelha no próprio Sper, né? Eu queria muito... Esse livro foi escrito em inglês, língua original ou alemão? Todos os livros desse autor, ele escreve em inglês. Depois... Depois ele passa para o... A maioria deles foi publicada em alemão. Eu não sei se é ele mesmo que traduz, mas sempre lança primeiro em inglês. Eu queria muito ler em alemão pra saber. Esse livro existe em alemão. Tá, vou procurar saber. Procure mais, procure saber. Procure saber. Visual Magie, sei lá. Ah, tá. Xinga alguém. Não, tem que dar um murro na mesa. Você falar algum... Vocês já terminaram? Pode imaginar? Deixa eu falar mais uma coisa. Não, esse lance... não, você não vai falar não. Ele, inclusive, ele dá uma corrigida no Sper, que o Sper fala, ah, quero dinheiro. E ele fala, esse autor, ele fala, cara, você não precisa falar... Quero dinheiro. Você só tá interessado pra isso. Não é essa palavra que ele usa, acho que talvez esteja até errada a colocação. É o dinheiro. Você está sujando. É o exemplo do tigre que ele dá. Quero. Que o Sper fala. Este é o meu desejo de obter a força de um tigre. É. Ah, pode crer. Coloca tigre, foda-se. Seu subconsciente vai saber como agir. Né? Então. Seu subconsciente não é burro. Mas vamos, peraí, vamos por partes. Não é ele que tá falando isso aí, uma análise de caso. Que eu vou jogar aqui, baseado na universidade porra nenhuma. Certo? O PN. É, o P, é a Universidade de Porra Nenhuma. Federal, Universidade muito Federal de Porra Nenhuma. Porque... Já cria até uma sigla pra botar. Eu já adorou. Vestibular. Eu quero que é uma seguinte, camisa. Existem pessoas que têm um nível, têm uma relação amigável com o seu subconsciente e seu self. Tem uma pessoa que tem. No mapa astral tá lá, lua e sol está em relação. Olha o Vinícius já fazendo careta no mapa astral. Inclusive, ele já entregou o mapa astral que eu fiz de vocês? Eu tenho que fazer outro mesmo? Não. Tá, vou tentar lembrar disso aí. E aí, você tá os dois em relação. Beleza, esse cara consegue fazer essa troca de ideia. Tem gente que tá em completa oposição, cada um tá indo pra um lado. Então, você criar essa relação não vai ser tão fácil. Você pode ser amigo do seu vizinho, do condomínio. Ou você pode ser... o seu vizinho de condomínio pode ser aquele velho chato que fica batendo com a cabo da vassoura no teto. Porque você tem... Olha essa putaria aí! Eu não sei se vocês conhecem esse vídeo, mas é um garotinho de 3 anos falando pra mãe assim. I love you. Te amo. Mas eu só gosto de você quando você me dá biscoito. Aí a mãe dá risada, fala, ele fala assim, eu te amo, mas eu não gosto de você o tempo inteiro. Tá certo. Eu falo que essa é a minha relação com alguns cegos meus, tipo, cara, você é foda, mas eu não gosto de você o tempo inteiro. O meu, cara, é tipo assim, você é foda. Eu sou obrigada a ficar com você o tempo inteiro. Desculpa, eu não gosto de mim o tempo inteiro. O meu é tipo assim, você é foda, mas eu não posso deixar solto não, você tem que ficar preso ali na cantinha. Ficar acorrentado. Tem que botar a camisa. Só pra dar um exemplo disso, isso é o processo de boicote, por exemplo, que muita pessoa tem. Que você quer conscientemente fazer algo, mas seu inconsciente está indo para outro caminho. Então você boicota isso. É não saber o que você deseja de verdade, né? Então eu acho que essa técnica do tigre, ela funciona para uma parcela de gente. Mas tem gente que eu acho que precisa ser específico. Na hora que eu conseguir a brecha, eu preciso dar o comando específico. É, por exemplo, tem gente que tem o síndico é ok, mas o cara lá que fica... O zelador do condomínio, como o Vinícius, acha que é um grande filho da puta. Que ele tem que ficar dizendo assim, eu tenho que dar comando certinho, porque senão o mestre o mestre vai sacanear comigo. Então, tem gente que tem essa relação. E aí, tipo, ai, mas tô certo, tô errado? Tem outra parada dele. Aja com naturalidade, com tranquilidade, seja honesto. Evite cãibra. Evite cãibra. Vamos chegar, cara, na cãibra já? O cara tem uma obsessão com cãibra. É porque quando ele começa já a falar de, tipo assim... De exercícios, né? Tipo, exercício do corpo, de fazer meditação, que seria inibitório. E também do excitatório, tipo, de magia sexual. Então, ele diz, se você coloca muito esforço, não importa qual método do que você está buscando para alcançar gnose, você vai ter cãibra. Evite as cãibras. Inclusive espiritual, né? É, cãibra mental, emocional e espiritual. Ou seja, comam bananas e não se esforcem demais, cara, mentalmente. Essa parada da cãibra é muito louco, porque, novamente, é o que ele falando. Se uma coisa não dá certo, eu vou fazer ela mais e maior agora. É, galera, vou fazer uma crítica DC, hein? Posso fazer uma crítica DC aqui? Toda. Nossa, por favor. Vou fazer uma crítica DC. Esse é o Lelec Snyder falando assim... A galera gosta disso aqui, então agora eu vou fazer mais disso aqui. Mais explosões! Né? Então deixa maior aqui, bota o Superman mais Superman fazendo isso. Superman violento, quebra o pescoço do outro aí. Gostaram do Batman violento? Do Cavaleiro das Trevas? Bota esse Batman metralhando a galera ali. É, essa operação aqui não funcionou? Preciso de um cinto de leão. É. Preciso de um taser pra enfiar no cu. Porra, Vinícius. E se não deu certo, eu quero um taser maior. E se não der certo, eu vou contratar alguém pra segurar dois taser e enfiar na minha bunda. Vou contratar o Hayden do Mortal Kombat pra ficar meio eletrocutando na cadeira. Eletrocutação. Olha, você paga o Hayden e eu pago pra assistir essa porra. Você pode cobrar o que você quiser, vai valer. Okay. Não, o Christopher Lambert metendo raio na mesa. Que maravilha. Não é? E quando ele fala dessa honestidade, eu acho ela importante, cara. Porque quando ele fala da honestidade, tem até a parte que ele vai para os diários mágicos do Crowley, né? Página 36, olha aí. O fim do primeiro parágrafo da página 36. Que ele vai falar, por exemplo, os diários Hex de Arte Regia do Crowley são um bom exemplo de como a mágica sexual não deve ser praticada. Isso é ótimo, né, cara? Em vários momentos eu vou lendo assim, aquele humor fino, aquele humor alemão. Sim. Aquele humor fino que você vai falando e ele dá lá uma alfinetada. Pá. Se você usar uma prostituta que nem sabe o que tá acontecendo, sua suposta união mágica, na verdade, é masturbação. E nem é uma masturbação honesta. Isso é muito bom, né, cara? É muito bom. É verdade. Isso é muito bom, mano. Mesmo se o seu parceiro, sua parceira, os ou as, não forem do rolê, por favor, avisem, tá? Não sejam escrotos, babacas. Não... Bota esse desenhinho aqui, é o que me dá tesão quando eu boto na sua testa. Avisa, né? Avisa o que você tá fazendo, sabe? Seja honesto e honesta. Não vou falar nada. Posso? Opa, não é esse, não vou falar nada. Pode não. Falar. É, não, vamos parar aqui. Agora, momento DR. Discussão de casal. Você não concorda com isso? Momento DR. Não, eu concordo. Eu tô falando que ele tá basicamente dizendo que usar uma pessoa que não tá sabendo o que tá rolando... É mancada. É praticamente usar uma buceta de borracha ou uma piroca de borracha. É isso mesmo. Acho bom que seja isso mesmo que você tava indo. Olha aí, ela usou magia. Fez magia comigo e eu não tava sabendo. Não, isso que ela tá falando aí. Não, esse daí é o de menos. E é justamente essa parada mesmo. É a mesma coisa que você tiver numa masturbação e nem é honesta. E o discurso do livro inteiro é você ser honesto com você. O xamanismo é isso, cara. Ser honesto com você, ser honesto com a natureza, ser honesto com tudo que tá em volta. Então, eu acho que boa parte... Eu posso estar falando merda. Corrija-me, Keller. Se houver o que houver ser corrigido, não será eu. Mas a sensação que eu tenho desse do xamanismo é dessa honestidade que você deixa... as coisas passarem por você e você consegue receber as coisas melhores porque você está sendo honesto com você, com o universo, com a natureza e tal. E nesse momento você vira uma superfície reflexiva. Sim, eu acho que é bem isso mesmo. A gente não tem como negar. Ser como a água, como diz o Bruce Lee. Be like water. Não, esse daí não é o... É o Bruce Lee. Be like water. Não, mas também teve outro... aqui falando. Ah, metade dos mestres Zen, mas eu prefiro Bruce Lee. É o melhor de todos. Só... Qual é o cara do pé na cara? Pé na cara? Anderson Silva? É o Anderson Silva, tem até um filme. Ele tá parafraseando o Bruce Lee, eu tô falando, cara. Por isso que eu tô lembrando ele agora. Eu prefiro citar, Anderson, desculpa, eu sei que você ouve a gente, mas eu prefiro citar o Bruce Lee do que você. Beijo, Anderson. Beijo, Anderson. Beijo, Anderson. Como vocês são ruins de zoar a voz dos outros? Só pra dar mais um exemplo. Ele se zoa, Ju. Só pra dar uma... Para de me imitar, não vou mais dar exemplo, não. Foda-se. Posso puxar um negócio legal, então, que eu achei? Pode, vai lá. Do livro? É muito interessante porque logo no começo do livro, capítulo 3 ou 4, ele fala bastante sobre visualização e imaginação. Isso eu acho bem interessante porque poucas vezes a gente fala sobre isso, né? Que é essa questão da tela mental. Assim, a gente já falou algumas vezes, já esbarrou, mas às vezes o pessoal fica com bastante dúvida com relação a isso. Eu vou puxar aqui, então, uma citação do livro que eu achei muito bacana. Que ele fala o seguinte no capítulo 5, ou 6, ou 7. Vocês dão um Ctrl F. E ele fala o seguinte. Uma das fábulas científicas dos últimos séculos é a crença de que as pessoas compartilham uma realidade em comum, uma realidade objetiva. Se examinarmos a experiência sensorial de diferentes pessoas, logo perceberemos que cada um de nós vive em uma realidade única, criada pela própria pessoa. Um bom exemplo seria todas aquelas pessoas que vagam pela natureza nos finais de semana sem perceberem toda a vida ao redor de si. Pois ela não é importante o bastante para elas. Um aracnologista facilmente perceberia uma dúzia de aranhas onde você só vê uma. O mesmo truque pode ser realizado por pessoas com aracnofobia, pois aranhas são muito importantes para elas, eu suspeito. Eu suspeito que este mecanismo seletivo funcione por hábito. Isso eu acho muito interessante porque isso realça muito as necessidades individuais de cada um, de que cada um vai ter suas experiências diferentes. E muito mais do que perguntar, Ju, o que você acha disso? É muito melhor você fazer e anotar os fenômenos que acontecem com você. Isso é o interessante que ele é super didático com relação a isso, né? E isso, basicamente, eu selecionei mais esse texto porque bate muito com uma crença hoje que é muito minha, assim, né? Relacionada às muitas verdades. Que teve um cara lá que comentou em um post mágico, né? Quer dizer, então, que vocês acham que existem várias verdades e não só uma, haha. E é... What? Sim. Sim. Exatamente. É. Qual é a graça? Significa. Significa. Não, é que tem gente que... Tem gente... Não, não é graça. Inclusive, a sua tá errada. Ele tava... Ele foi uma não, crítica. Não, ele fez esse kkk aí no final... É, enfim, eu não lembro como é que ele falou de qualquer jeito. Sabe quem acreditava numa única verdade? Ele. Ele mesmo. Ele mesmo. Tá em Plutão agora. Tá em Plutão agora, treinando com o Gandhi. Punido. Cuidado. Caralho. Mas, enfim, isso eu acho interessante porque... Vamos lá. Isso bateu muito com uma parada que é muito paralela com isso que a gente tá gravando agora. Que é essa parada de que vivemos em um simulacro. E se a gente vive em um simulacro, em teoria a gente pode programar esse simulacro ao nosso bel prazer, se a gente for colocar dessa forma. Isso me lembra... A realidade criada pelo observador. A realidade criada pelo observador. Isso me lembra... Física quântica, Andrei. Isso é física quântica pura. Eu não me entro nesse método. Colchão quântico? É anjo quântico? Anjo? Pirocada PLL. Quântica? E o provador prova. É e o não, tem uma história muito legal que o criador do Doom, ele criou o primeiro jogo. FPS. Sim, o jogo Doom. Tá. Ele criou o primeiro FPS. Está em 3D. Eu não lembro quem era qual. Prefiro o filme. Enfim, um deles, acho que foi o do Doom mesmo. Ele criou uma tecnologia muito legal, que era o quê? Os computadores, eles não tinham capacidade de processamento para processar o mapa inteiro, para renderizar o mapa inteiro. Aquilo ali não era 3D, era outra parada, era uma projeção. Então, o que ele fez inteligentemente? Como os computadores da época não aguentavam, ele fez com que o ponto de vista, ou seja, a câmera, o jogador, ele desenhava um mapa 2D, que isso aí o processador aguentava, 2D tipo assim. Mas isso já tinha no Mario Kart do Super Nintendo. Nossa. Tá bom, caralho. Não, não atrapalha a lenda. Ele tá te zoando, hoje, hein? Ele vai ver se vai comer daqui a pouco. Coloca a catuaba, culpa da catuaba. Ele desenhou como se fosse um mapinha, tipo um mapinha de RPG mesmo. E aí ele programou o computador. A partir do ponto de vista do cara, ele só renderizava aquilo que estava na frente do que a pessoa estava olhando. Isso permitiu um avanço que, enfim... É um fake 3D, né? É um fake 3D, né? Isso é muito interessante. Então, e eu comecei a viajar com relações do tipo... Andrei, eu acho que mundo... toda criança estranha deve ter pensado isso enquanto criança. E o qual é o autor do livro que eu te dei hoje? O MacLeod. O MacLeod. Ele até fala no primeiro livro dele, que é o Desvendando os Quadrinhos, que é um exercício que algumas crianças têm, que é tipo assim, cara, e se a realidade só acontece enquanto eu estiver observando? Sim. Você sabe que sonho é desse jeito, né? Sim. Mas, até porque não existe realidade dentro da minha cabeça, né? Sonho é completo. Existe pra caralho. Sim, mas o que é sensacional desse modo de pensar é que você não tem como provar contra. Porque se a realidade é o que você está observando e o que você não está observando não existe, você não tem como dizer não existe. Você não tem como provar. Você não tem como mensurar isso. Não existem formas de mensuração dessa realidade. E esse é isso que eu digo que acontece com qualquer criança, porque é parte do desenvolvimento do bebê, por exemplo. Quando o bebê não está vendo, ele fica desesperado. Ele não está vendo a mãe, ele não está sentindo, não está tocando, não está cheirando a mãe não existe. E é por isso que criança chora desesperada quando não está vendo. Duas coisas nisso. Uma delas é que isso tudo acontece no capítulo que ele começa a falar sobre desenvolver sentidos, né? Porque que é o capítulo 5 sobre visualização. Sobre visualização. Que ele fala que você não precisa só visualizar. Não, tem outras formas. Inclusive, no começo da leitura mesmo, eu já estava fazendo essa discussão. É que a grande sacada é você desenvolver todos os sentidos. Você tem que desenvolver um pouco de todos esses sentidos. Senão você está muito enrolado. De preferência, desenvolver bem. É, ele fala assim, que todo mundo tem o seu sentido preferido. Tem pessoas que são mais visuais, tem pessoas que são mais auditivas, tem pessoas que conseguem imaginar, com os olhos fechados, a voz de um ente querido. E você tem facilidade mais com aquilo, mas por que não desenvolver os outros? Porque a sua experiência de vida, por mais que seja os outros sentidos sejam mais suaves, mais limitados, sim, ficam mais completos quando você junta todos. Sim. E ele fala que em vez de você ficar dentro do que você acha confortável, desenvolve os que você não manda bem. Por favor. Então, aí o fato de eu ser um tanto sinestésica. Eu lendo aquilo, eu percebi que, na verdade, o meu principal sentido, de alguma forma, é o tato. O que já é uma coisa muito estranha. Mas eu faço associação de visão com tato, de cheiro com... Cheiro não tem mais a ver com cor, mas enfim. Mas visão é com tato. Então tem uma hora que ele fala assim, se você visualizar um círculo, você, uma pessoa que não é muito visual, vai ter dificuldade de aprender aquela visualização, por mais simples que seja. E hoje em dia, com a quantidade de informação que a gente tem, esses exercícios básicos, né, círculo, triângulo, é um saco. Essa é a questão principal, é um saco. Porque a gente tem muita informação. Então, quando alguém fala, um círculo. Porra, é boring. O cara não mim. Consegue... O círculo, como ele mesmo fala, o círculo dança, né? O círculo desfaz. E quando eu visualizo o círculo, na verdade, eu sinto as paredes. Já fica melhor. Do círculo, é isso? Então, o meu sentido... Eu não consigo dissociar a visão do tato. Já que você falou hoje, vou assinar meu atestadinho, eu vou assinar com você. Pra ser... Pra ficar... Atestado por exemplo, o meu sentido... que eu acho que é o melhor de todos, é a audição. Quando eu faço exercício de visualização, eu ouço como se fosse o risco de um lápis, de uma caneta num papel. Então, por exemplo, agora vai ser ridículo. Quando é um círculo, eu ouço uma coisa assim, tchum, sim, direta. Sim. Quando tem ladinhos, é... Tchum, tchum, tchum, entendeu? Eu ouço. Quando eu fecho o olho, eu ouço. E aquilo se forma na minha cabeça. Sim. É um sentido ajudando o outro. Não é você usando só um. Né? Pensando em outra coisa. E qual é o teu, Vinícius? Uma folha qualquer. Caralho. Sem catuaba pra você. Propaganda da Faber-Castell aqui. É, de graça. Suspende a catuaba pro Vinícius. Não, meu é audição também. É? Na verdade, se eu fecho o olhinho, tô num lugar tranquilo e tal, eu consigo imaginar a música dos Stratovarius com todos os solos e a bateria, a guitarra. Pô, minha audição é... Eu não escuto bem. É, eu ia falar mas isso. Mas o meu sentido imaginário da audição é muito bom. Muito melhor do que qualquer outro. E justamente por isso, mesmo antes de eu ter lido esse livro, eu sempre tento fortalecer os outros que são ruins, como a visualização. Eu sou muito visualização. Cara, eu sou muito filha da puta de visualização. Eu tanto sou de visualização que quando eu tô escrevendo livro e eu quero descrever uma cena de maneira que fique vívida pro leitor... Eu preciso sentar, não necessariamente fechar o olho, mas eu preciso projetar o ambiente e ver, o que tem nesse ambiente? isso explica muita coisa, dá pra se ver. Quem não sabe, eu sou uma pessoa muito... Privilegiada? Privilegiada. Olha. Já tô vendo alguns, talvez, manuscritos, quem sabe. Talvez sim, talvez não. Talvez. E faz muito sentido, e você percebe isso no teu processo de escrita. E você percebeu isso e utilizar isso como ferramenta é o grande truque. Porque não adianta, tipo, percebi, legal. Já vi. Saquei. Não, você tá usando isso como técnica, tipo, eu sei que esse é meu princípio, então é assim que eu começo. Não, eu sei, mas eu acredito que isso também seja limitado. Então, por exemplo, ele tem muitos exercícios... de imaginação. Então, sei lá, uma árvore. Aí eu, como sou visual, eu consigo imaginar cada aspecto de uma árvore de primeira, assim. Pô, vários detalhes muito loucos, assim. O exercício é, beleza, agora imagina você sentindo essa cena com seus outros sentidos. Eu não sei que gosto essa árvore tem. Eu sei lá. Muito provavelmente parecida com essa catuaba. Quando eu fecho os olhos e penso numa árvore, eu ouço o barulho do vento pelas folhas. É a segunda coisa que eu vejo. Ó, eu tenho o que eu não... Eu tenho mais dificuldade. Cheiro. É o que cheiro eu tenho muita dificuldade com cheiro. Cheiro pra mim eu só tenho facilidade se for um cheiro com quem eu tenho uma relação afetiva. É, eu tenho muita dificuldade com cheiro. O ser humano não tem isso. Tipo, se você pedir pra eu imaginar o cheiro, sei lá, de uma parada X aleatória, eu vou ter dificuldade. Se você pedir pra eu lembrar do cheiro do meu avô que morreu, eu vou lembrar na depois hora. Que morreu? Oi? Não, esse eu não senti ainda, André. Gente, é sabonete Francis, você queira saber. Tem um exercício, até falar pra galera que tá aí ouvindo, a galera que tá ouvindo o podcast, tem um exercício lá no site do Eldeb, o Teoria da Conspiração, de visualização. E é um exercício aleatório, cara, que ele é muito bacana. Se você quer testar exercício, é bem legal. É um banco de informação que tá, tipo, solto assim, e é bem simples. A galera, não vou dar ideia não sei mesmo. É bem simples e ele faz composições aleatórias. Então, olha só, vou dar um exemplo aqui pra vocês rapidinho. Tô abrindo aqui, é www.deldeb.com.br, o site dele, e esse exercício é bem bacana. Exercício de visualização, tá logo no canto superior esquerdo. Estou abrindo nesse momento, por exemplo... Imagine na sua mão esquerda, imagine sua mão esquerda erguida sobre a mesa. Visualize um cálice de hematita. Que caralho é hematita? Uma pedra uma preta, pedra. Parece obsidiana. Pode ser. Você, ai, eu não sei o que é hematita. Foda-se. Visualiza a hematita aí. Uma pedra. Com cerca de 4 centímetros. Aí fodeu. Então você já imaginou grande e encolhe. Agora. É exatamente o que aconteceu. Hein? Agora coloca nele o símbolo de Saturno impresso na cor violeta. Agora, sinta o peso e a textura desse objeto. Ouvinte, tem um monte de babaca de olho fechado aqui. Uhum. E detalhe, não é um objeto. Ele tá não, realmente na sua mão. Eu não fecho os olhos. Qual que é a rugosidade, o peso, a temperatura? Agora, aí piora. Você vai na mão direita agora. Você tem um tetraedro, um D4. Obrigado. Obrigada pela referência. Um D4 de prata. Só que ele tem 20 centímetros. Ei, caralho. Nossa. Não cabe na minha mão, não. Vai dar um jeito de colocar aí. Ele é oco, tem o símbolo de Saturno na cor índigo. O que me fode é o símbolo de Saturno. É um S, imagina um S, tá bom já. Fala um S de Saturno. Dentro dele tem 2/3 de leite. Sinto o cheiro que o objeto exala. Que horror. E tem, tipo, 3 exercícios, pode parar, gente. É do caralho esse exercício. É foda, é legal. É legal de fazer isso com os migs. Mas olha, tem alguém cantando a bola pra você, porque... Senão perde um pouco a graça. É. Isso é legal. Junta todo mundo, uma catuaba ou a sua bebida de preferência, até Coca-Cola vale. Senta todo mundo na mesa e faz isso. Eu adorei isso. Cara, eu abri o olho e eu tava assim, ali, ó. Ó a diferença. Fazendo força na porra do negócio de prata. Aqui tava muito maior. Carregado aqui, tipo, de leite. Posso falar uma parada? Isso é PNL... Puro, não. PNL é isso, é o contrário. É, entendi. Cara, isso aí, hipnose é total, essa parada que vocês fizeram. Então, cara, mas esse exercício Migs, de visualização... Migs, se tiver algum... Todos os sentidos. Vocês falam que eu lembro dele. Dormindo, vai imitar uma galinha. Não, ele não era assim, perdão. Ele falava, você é uma galinha agora. Vai botar um ovo. É, porque assim a galinha faz. De avestruz. A galinha tá cagando. Um ovo de avestruz com o símbolo de Saturno. Com o símbolo de Saturno. Nossa, preenchido de manteiga. A gente poderia lançar um CD magicando para visualizações. É por isso, gente, olha por aí. Isso que tem comentário no site falando. Essa geração Rick e Morty. É por causa dessas coisas aqui, ó. Adoro, mas a gente inclusive tá falando que é um puta exercício bom. E é um exercício baseado no clássico, só que ele foi além. Essa porra de tetraedro, triângulo, é coisa da Golden. Por isso que o João das Batatinhas, ele dá um exemplo aqui. Ó, em vez de ficar imaginando círculo, triângulo, essas porra que não tem graça, vamos pro... Assim, ele tava criticando o Crowley duas páginas atrás, né? Uhum, e agora claro, ele fala, siga o exemplo do bom mestre Crowley. Esse cara é legal. E imagine, em vez de imaginar um círculo, um triângulo, imagine um porco azul tendo Samadhi na praia. Puta, muito fácil pra mim, cara, isso. Samadhi é iluminação. Porra, eu também consigo imaginar pra caralho. Sabe? Explodindo a cabeça de quem entendeu o universo. Eu preciso desenhar isso. Um porco azul com asas. Acho que ele tinha asa, não tinha? Não sei, se tinha asa. Eu acho que você imaginou. Ixi. Não, quem tem salve asinha Naketo. É o Naketo. É. Por isso, então. Quem tem asinha é o Naketo. Que na hora que o porco azul, eu imaginei de asa na praia. De óculos escuros. Porco-aranha. Posso começar com uma frase dele aqui, deve, na página 102? Deve. O monoteísmo costuma produzir magistas muito desequilibrados. Cada deus que contatarmos estará ligado a outro aspecto menor do nosso ser. Outro aspecto do nosso ser, menor não tem. Ainda que subconscientemente. Então, na hora que eu mentalmente ignoro a possibilidade de outras existências, eu tô me castrando. Olha que do caralho. E devo lembrar que nem os judeus faziam isso, porque eles, apesar de serem monoteístas, eu tinha 72 nomes para Deus, cada um de um aspecto. Então, ele era monoteísta, mas esse Deus tinha outros aspectos. Gente, tipo, mas não é pra isso Game of Thrones super desenvolvido. Mas não é para isso que serve os santos? Se não é bem isso que foi usado ultimamente, né? Ele é usado pra você virar de ponta cabeça e pedir namorada. Botar no congelador. O santo seria o servidor do católico. Isso. Possível, hein? Confere. Confere. Significa. Eu achei essa parte do caralho. Eu achei que se relaciona muito a uma visão que eu tenho sobre... Ah, que grande, porque não foi polêmica porra nenhuma. Que eu acho que deuses não existem. Deuses são aspectos dentro de mim que eu trabalho. Então isso especialmente falou muito a mim. Se eu tivesse só um arquétipo com o qual eu lidasse e tivesse que tirar tudo dele, pra mim ia ser muito complicado, eu acho. Não sei se conseguiria, não. Os deuses fazem parte do condomínio Juponze? A parte de cima, né? Tem. Do moram lá na cobertura, né? No triplex. Eles... Alguns moram no... Eu não entendi. Você entendeu, André? Ele mora no triplex. Ah, triplex. Ah. É que ele fala rápido. Triplex. De que eles moram, mas eles moram nos andares mais altos. Alguns. E sempre tá uma zona da porra lá em cima. Sim, porque com o rico ninguém se mexe. É mesmo? Ninguém se mexe. Normalmente quem tá lá em cima é rico. Que rola umas festas estilo Fred Mercury na casa. Freio os anões lá é terça-feira. Rapidamente. Eu estou imaginando agora o Ju vai entrar em contato com deuses. Aí tá a Ju assim, fica... Ela liga no interfone. Não. Vai lá, manda pra nós. Aí o interfone liga e é reclamação. Reclamação no prédio. A reclamação é, porra, estão tocando puteiro lá em cima. Vai ver que porra é que tá acontecendo. Vai tem o síndico pai com o cu na mão. Tá, aí o pai de todos tá honrando o nome. Aí o síndico, ele tá morando no apartamento do térreo, né? Falou, porra, vou ter que subir a porra toda. Aí chegou sem paciência nenhuma, vai, entra no elevador e vai. Aí aperta lá o último andar do botão. Aí espera. Aí, exatamente. Aí espera um pouquinho. No meu condomínio não toca essa música não, bicho. Aí no final, os últimos três lances ele tem que fazer de escada porque o elevador não chega lá em cima. É, aí vai de escada não, e tal. Tem que botar senha. Os últimos três andares tem que digitar uma senha no elevador. Sim, aí beleza. Aí abre a porta do elevador. Aí a cena é... O andar inteiro em chamas. Um cara descendo de um cipó. O de um lado. Pai de todos enrabando o Loki. Cavalo. É, uma cabra gritando e voando. Aí o Loki no formato de, sei lá, com o cavalo de oito patas. E aí tu fala, galera. E um engradadinho de Jägermeister aberto e terminado. Aí a Ju chega e fala: galera, quem cagou na piscina? De quem aquele colar que eu achei lá embaixo, na grama, no jardim do prédio? Ixi. Quem foi que jogou lá embaixo? E aqui estava o corpo dentro do colar junto. Posso dar mais dois exemplos assim? Um é do Alan Moore, que ele fala que ele gosta... Uma entrevista muito antiga, nem sei se ele pensa assim ainda, mas ele fala que ele gostava de pensar as divindades politeístas como um alfabeto, onde ele acessava coisas distintas e criava frases distintas para acessar coisas distintas. Acho do caralho isso também. E tem uma citação da página 99 que fala sobre a forma Deus, né? Que... Ai, como é que eu contato gato, a divindade. Aqui ele tem uma descrição maravilhosa. Uma forma deus é uma imagem de um deus que gostaríamos de contatar. Tradicionalmente, você começa estudando o deus escolhido. Lendo estuda, filha da puta! Todas as lendas e mitos que consegue pôr as mãos. Pintando quadros daquela divindade. Descobrindo quais aspectos da natureza aquela divindade representa e quais energias e estados de consciência estão associados a elas. E a partir disso, você depois vai solidificar essa imagem. Tem uma história muito legal que ele conta, que a primeira que ele tenta é Anubis. Aí ele conta... É uma história muito legal. Metrô, né? Porque ele, que acontece? Ele fala que você vai construindo essa imagem no seu subconsciente até o momento que se tornar natural pra caralho. Ao contrário de sigilo, é uma coisa recorrente. É, você vai ali montando cada vez mais, colocando uma pecinha até aquilo ganhar vida. Me lembra muito questão de criação de personagem. Que em dado momento, aquela merda cria vida e responde a si próprio. E é muito interessante que ele conta que, ele tava no, que a primeira vez que a parada ganhou vida e tal, que ele sentiu mesmo o Anubis, ele tava andando de metrô e falou, opa... E caralho, ele mandou o famoso eita. E ele fala, esse definitivamente não é esse ambiente que eu tinha preparado pra essa parada acontecer. Eu acho muito legal que o João das Batatinhas, ele faz questão de não fazer juízo de valor, se essa porra é externa ou interna. Ele tá pouco se lixando pra isso. Ele diz que tanto faz, né? Ele e diz, como eu sei... Tá funcionando? Isso é maravilhoso. E como eu sei que eu invoquei um deus? Porque meu ego ficou com o cu na mão. Isso é. Se você estiver se sentindo confortável, essa porra é uma piração da tua cabeça. É uma piração da sua cabeça. É aquele negócio. O síndico vai com o cu na mão lá no triplex. Sabe o esculacho de Odin? Sabe essas paradas? Então eu falei, você caralho. Aí que tá usando o manto de cetim verde. É, você aí do manto. Florzinha na cabeça. A Ju chega lá. Ó, desculpa incomodar. É muito eu isso. Eu já vou, tá bom, gente? Ó, mas poxa. Mas olha, gente, é chato, né? Cocô na piscina, não, né? E aquela divindade 5 mil anos. Convivência entre todos do prédio é importante. Por favor, olha, respeito, né? Muito os senhores. Cara, é do sei caralho. Da importância dos palestrinhos, mas... precisa colaborar. Tem gente que não entende vocês. Tem né? Uma outra que eu não tô achando aqui, mas ele também fala, que é bem bacana. Tipo assim, primeiro, não negue nenhuma divindade. Isso é foda, porque todas elas são aspectos da sua personalidade. Ah, eu vou ficar só com a deusa do amor. Eu vou ficar só com o deus da paz. Nossa, eu virei o olho tão dolorido agora. É, eu vou ficar só com... Porque eu sou bom. Não, cara, todos eles é bom. Eu sou uma pessoa boa. Eu sou uma pessoa boa. Enquanto isso, lá dentro, sabe? O Hades tá berrando lá dentro, querendo sair pra tocar o terror um pouquinho. Isso se reflete em algum momento. E né? eu acho interessante... Eu não me lembro em aula de... psicologia de quem estávamos falando, que ele fala assim, quanto mais você fecha a porta, se você tranca a porta, se você pega o seu Hades e coloca numa jaulinha na solitária, mais ele vai fazer bagunça pra tentar sair. Se você deixa o cara lá quieto, assim, ó, fica ali. Fica lá de boa. Fica no teu canto. Senta lá, Cláudia. O cara vai fazer muito menos bagunça. Isso é o exemplo que o nosso amigo Regardi, psicólogo, né? Dá analisando... A crítica eu vi aí já, Dá analisando a história do Crowley e contando aquele infame episódio da invocação de Coronzon no deserto. Ah, que ele sai correndo pelado no deserto? O Crowley? É, essa parte do triângulo. Essa parte do correndo pelado é questionável, mas é... É meu headcanon. O lance é o seguinte, o Crowley passou a vida inteira prendendo o Coronzon e fingindo que ele não existia. É. Na hora que ele invocou, meu irmão... O bicho pegou. Não, a vida do cara mudou. Ele nunca voltou ao normal. Ah... E por isso ele saiu correndo pela no deserto. É, Lívia. Obrigado. Bruno Aleixo. Obrigado. No seu canônico. Pode ser Protineta. No canônico da Lívia. E tem uma outra parada que ele fala que é tipo... Ah, eu vou convocar o deus da guerra. E eu acho que eu vou ficar... I will have my revenge! É assim, boy! Ficar, deus da guerra, vem aqui comigo um pouquinho... Que não vai rolar, bicho. Deus da guerra. É. Venha você até mim. Deus da guerra. Gente, quem tá só ouvindo o áudio... Não tá ajudando. É, eu tô segurando... Tô segurando um papelzinho na minha frente e... Fazendo uma situação lenta. Primeiro que você tem que chamar o Deus da guerra, você tem que estar muito puto e de preferência banhado em sangue. Fazendo o haka, né? Onde é que é aquilo? Nova Zelândia. Nova Zelândia. Aconteceu. Nova Iguaçu. Nova Iguaçu, tão em serve. É, na Nova Iguaçu. Faz o haka pra tu ver o que acontece. Cara, se... Nova Iguaçu tem o seu próprio haka. E se prepara. E atira de 3 metros pro alto. E se prepara. Haka, vai se fuder, cara. E se prepara pra lidar com isso, com a parte violenta de si, e isso é bom. Isso eu acho legal que ele fala, isso é bom. Isso é xamanismo puro. E é isso que eu falei, assim, você aceita sem julgamento, deixa as coisas passarem. Você, com honestidade, nesse momento... Honestidade, você... sem câimbras. Honestidade sem câimbras. Sem câimbras. Câimbras. Junto esse livro é com honestidade sem câimbras. Com honestidade sem câimbras, evite as câimbras com banana. Isso, que já ajuda. E a outra parada, isso, ele fala do fogo também. Ah, eu vou invocar Loki como aspecto deus do fogo. Porque agora... Cara, esse negócio mexeu comigo, vou te falar. É foda, para, foda pra caralho. Nunca tinha pensado nesse sentido. Não. Apesar de ter a prática xamânica. Não, tem umas paradas na mitologia nórdica, tipo a Baldur Sol. Ok. Beleza, mas beleza. E o fogo? O Loki, né? Fogo. Caralho, é isso, cara. É uma parada que ajuda pra cacete, atrapalha pra cacete. E fode tudo. É imprevisível. É perfeito. É perfeito. O Baldur é muito... Não é que ele seja fofinho. É um risadinho. Mas né? Ele é, é um querido. Ele é muito querido pra ser o fogo, na minha opinião. O querido. E o que ele fala? Eu não tenho como invocar o fogo, porque o fogo não tem boca. Não consigo ouvir a voz do fogo. Beijo, Alamor. Essa coisa é meio difícil. Então o que eu faço? Eu dou uma personificação pessoal. Por que tudo tem espírito, então? Você fala que tem alma e tá vivo no xamanismo. Porque eu boto cara mesmo. E é bem aquela... Bota cara, estúdio Ghibli, nas coisas. Uhum. Manja? Nesse naipe. Não, não faz isso comigo, cara. Não faz isso. O microfone está me enchendo o saco. Vou conversar com o microfone. O microfone olhinho. Começa igual um Kodama, virando a cabecinha. Perfeito. Bota... Eu já imaginei aqueles dois olhinhos de plástico que a galera bota e o olhinho mexe, sabe? O olhinho do cascão da cuequinha. Não, peraí. Eu acho que eu tenho aqui dentro da bolsa. Você faz aquele... Sabe, você tem olhinhos? Olhinhos? Eu ando com olhinhos por aí, que é pra fazer a vida das pessoas mais aleatórias. Que ser humano. O nosso ouvinte que imagina o japonês aí, qual que é o nome daquele Makuro que tem no, na Viagem de Chihiro? Não é o Makuro? É Makuro alguma coisa. Que a tradução é algo como mais preto do que o preto do próprio preto. Aquela bolinha preta que tem. As bolinhas de escuridão que ficam na fornalha daquele cara aranha. É mó legal aqueles bichinhos. Eu gosto deles. Enfim, tudo tem espírito. Então você, pra quê? Pra você conseguir comunicação com as coisas. Porque se eu penso que a pedra é pedra, eu não vou conseguir rolar. Então é esse processo que eu acho interessante. Porque ele faz um processo de quebra da realidade. Então eu tenho que quebrar essa realidade científica consensual. E depois que eu quebro a realidade científica consensual, eu consigo modificar a minha realidade interna. Porque o problema é que o interno vai refletir o externo, e o externo vai refletir o interno. Uhum. Se eu sou muito cientificista, eu não vou conseguir explorar o mundo interno, porque ele não respeita essas regras. Que eu acho muito legal. A gente está falando de forma a Deus, tal, mas o mesmo princípio, até dentro desse mesmo livro, se aplica aos animais de poder. Ah, isso é polêmica, né? Hein? Bom. E ele fala que, assim, animal de poder é uma parada que você tem que contactar. Você, quando vai tentar estabelecer esse contato, você não sabe quem vai vir. Uhum. Quando vier, você tem que entrar em acordo com aquela parada que vem. E se você fizer tranquilinho, no apartamentinho, sem fazer barulho... Tá fudido, mano. Vai vir um rato, vai vir um pombo, vai vir um poodle, toy... Com pompom na rabeta. É, não vai vir. Com coração no cu. Esse aí é o... Não vai vir o urso, não vai vir a coruja. Não vai vir a porra do tigre. Porque, na verdade, não vai vir a fênix. Não vai vir um dragão. Vai vir uma merda de um poodle. Porque é o ambiente que você tá, assim, entendeu? E, então quer dizer que pode ter mais de um animal de poder? Dependendo da tradição que você for ver. Ele fala, inclusive, uma parada muito fada. Conseguiu o contato com o animal de poder? Vai parar no primeiro, seu frouxo? Exato! Isso que é bom, mas tudo bem. Eu ia fazer uma pergunta que é realmente sincera. O seu animal de poder pode mudar ou você pode ter mais de um? Eu tenho a ligeira impressão... Capturar todos os pokémons. Mais de um. É, eu acho que é mais de um. Eu tenho a ligeira impressão. Assim, as experiências que eu tive foram com isso. Eu tive muito problema com essa parada, porque eu contatei e aí eu vi que depois veio um outro. E eu fico, caralho, quebrou? É, tem dessa. Quebrou? Né? Mas eu entendo que é assim, você tem que... Não é dominar, você tem que estabelecer uma relação com aquele e você já não é mais o mesmo cara. Eu acho que tem um animal Sim, de poder. Exatamente por isso. Essa é a minha dúvida, porque eu não sou mais a pessoa que eu era naquele momento em que eu acho que eu tive o contato. E tipo, pra mim não é mais aquilo, não faz mais sentido não aquilo pra mim. Aquele tá sempre com você, ele te ajuda sempre que você precisar, Sim. você invoca ele. Mas, por exemplo, eu tava conversando contigo essa semana, tipo, qual seria meu animal de poder? Só uma conversa tranquila na hora do jantar, sabe? Olha só, família louca. E eu falei pro Vinícius o que eu achava que seria, que pra mim sempre foi algum... É um animal que voa, tá? Fato. E o Vinícius falou assim, não, você aí, pirada do jeito que você é, deve ser um hipogrifo, alguma coisa assim. Tenho certeza que não é um animal que exista na zoologia atual. Tá. Não deixa ele ser um animal, não. Um pássaro que viveu de verdade vai ser um pássaro dodô. Quando imagina, é um pássaro dodô. faz sentido, hein? Se tiver um patinete, eu aceito, é viu? É a Meg, beijo Meg. Beijo Meg. É a Meg que anda dodô de patinete. Mas então, o lance do animal de poder, eu acho que existe um animal que é o síndico do zoológico. Sim, gosto desse pensamento. Puta que pariu, quer dizer que além do zelador, do né? Do meu... Zelador. Quer dizer, além do meu condomínio, eu tenho um zoológico anexado ainda. Não tinha um desenho antigo que era um urso com um chapéuzinho de guarda florestal? Vários. Hanna-Barbera. É o Jacomé? Não. Então, foda-se, não sei. O urso Tem um do Cartoon Network, que é o Yonky do Yukon. Nunca ouvi falar. É, pois é um desenho que só teve piloto e nunca foi pra frente. Esse daí que você tá pensando é uma propaganda que tem dos parques dos Estados Unidos. É isso. Que é pra você não tacar fogo no parque. É isso, tipo, apague suas fogueiras, seus filhos da puta. Ótimo. Mas faz sentido, que é tipo, é o cara que você domina pra ajudar a controlar. Controlar não é a palavra correta, cara. A conseguir lidar com os outros, né? É o síndico. É isso mesmo. Mas então, ele fala sobre os animais de poder, que cada um representa aquilo que representa. E você não precisa parar em uma única representação. E não pega, por favor, você que tá me ouvindo aí. Quando você chega nesse ponto, você não tá seguindo o manual mais faz um tempo. Então não me pega, tipo, o lobo significa alcatéia. Não, porra nenhuma. Esquece isso, olha pro lobo e fala. O que você quer me falar, bichão? E fala em português, cuzão. Terça-feira tem promoção da carne no Presunique. Agora você fala. E não cague na piscina. Champatinho lagarto. Como que é o Clube da Luta, né? Que chega o pinguim. Escorregue! Slide! Eu me lembro que a primeira vez que eu vi o Clube da Luta, eu disse que eu não acredito que o animal de poder do cara é um pinguim. É o Happy Feet. Essa semana o papo estava xamânico, então. Que conversamos disso também. E aí eu comecei a contar pro Vinícius como é que tinha. Porque o ponto é: nunca vai ser um processo fofolindo e lindo. E você vai abraçar o bichinho e vai ser tudo maravilhoso. Você vai falar. Ai, vai rolar sangue e cocô? Não, se for fofolindo, você tá errado. Você tá projetando. Você tá projetando, Seu ego gostou. Se seu ego gostou, tá errado. Aí eu comecei a contar. O ego tem sempre que sofrer um pouco. É aquela história do ai, que susto. Eu comecei a contar a história pro Vinícius e o Vinícius. Aí eu tava contando, aí o Vinícius. Ué, mas foi só assim? Daí eu, não, daí o bicho veio na minha direção e fiz isso. Ele, caralho, então era mesmo. E aí a gente contou a história um pro outro, como é que foi isso? São tipo, coisas aterrorizantes. Tipo, você foi estripada pelo bicho. O não. Bicho te o perseguiu. Não, isso eu. O bicho isso foi ele. O meu é um bicho que voa. Então o bicho veio voando na minha direção e eu fiz assim, ai que lindo o bicho vindo, hein? Ah! E aí corta a cena pra eu olhando pra baixo e esse bicho entrando aqui. Aqui é onde? Desculpa. Na região do coração. Imaginei um lugar já. No peito. Não foi no cu. Senão ela não ia ver ele vindo. Olha, o olho do cu é cego, caralho. Só vejo que olha o bicho vindo, vira. A única forma de deter o Thanos é com o Homem-Formiga. A formiga é um glorioso animal de poder. E aí foi uma coisa horrorosa, porque imagina um bicho tentando entrar aqui nessa parte do teu peito e se debatendo, porque bicho que voa... Se debate. E você sentindo todas aquelas dores e falando, caralho, o que que você... E aí o bicho entrou todinho e ficou se debatendo lá dentro, batendo as asas. E eu ouvi o barulho do bater das asas. Tem um relato no livro, inclusive. Comprovado. Parada... E eu, caralho, para com isso. E aquilo durou, sei lá, pareceu que durou uns 5 dias, assim. Deus me livre. Qualquer um, inclusive. Qualquer tipo, Deus. Tipo, por horas depois aqui nessa região, assim. Tem um relato no livro de uma parada parecida, muito parecido com isso que você falou, que é uma mulher que veio um morcego na direção dela. Acontece que a mulher tinha um horror ao morcego. Ela virou o Batman depois. Não, ela largou os paranauê. Falou, vai se fuder, não quero essa merda pra mim não, vai tomar no cu. Coitada, acho justo. Bicho. Se você fez isso também, sua sanidade está salva. É, por você isso que o Batman é maluco. Vou jogar videogame. A gente não... E sobrou alguns temas sobre xamanismo que eu acho que a gente tem que conversar num outro momento. Até porque já deve estar grande pra caralho o episódio. Não, isso aqui é voltado pro mágica visual, mas a gente precisa fazer mais. Né? Porque sim, tem outras coisas. Falar sobre anel de poder, falar sobre totem. Sim, cara. Que eu lembrei. Outras experiências traumáticas. O xamanismo, ele dá muito com trauma. Sim. Muito. O xamanismo é uma parada que traz iluminação na base da porrada. É. Tá uma... Quer iluminação, filho da puta? Toma! Eu tenho uma história louca com essa parada também. E eu esqueci uma outra coisa que eu ia falar, mas não era importante. Deixa pra próxima. Que isso? Que isso? Desculpa, é que eu vi o seu Luca. Pergunta dos ouvintes? Não, tem? O seu Luca falando que se vier um candiru, ele tá fudido. Curupica, Curupica virá. Curupica. Então, vamos fazer uma coisa, já que não tá saindo a pergunta. Conta essa história do espírito da BR lá. Da BR? Na época que eu tava começando a dar uma reolhada em coisas de xamanismo, inclusive eu peguei os livros do Phil Heine, né, de xamanismo, que é muito bacana, e que era uma outra visão mais moderna, porque eu tinha visto muita coisa que era essa bonitinha, sabe? Ai, imagine um lago, um lugar que tem água, terra e céu. Você vai chamar os animais de poder. O que vem? Qual deles vem pra sua direção? E não é esse rolê pra mim. Sempre foi uma coisa diferente. E aí eu fui dar uma olhada em outras paradas até pra isso. E numa dessas, eu senti necessidade de algumas conexões que são mais urbanas. Entende? Que foi uma parada pra mim. Uma dessas conexões foi que na Tibiriçá, na rodovia em Tibiriçá, tem um cemitério indígena que era embaixo, na parte de um cantinho lá. Tem um santuáriozinho que foi feito recentemente, um terreno baldio que tinha lá, que é pra... Né, apaziguar. É, dá um lembramos que existe e tal, foi feito algumas cerimônias. Lembramos tá? que... Chamaram padre pra bezer o cemitério indígena. É? E eu levei uma oferenda pra essa lembrancinha, né? Eu senti vontade de fazer isso. É legal, faz o que você tem vontade, tá ligado? Ah, deu uma vontade de fazer isso. Levei, fui lá, fiquei um tempo, sentei, conversei com nada. Peguei na terra, né? Enterrei uma paradinha lá que foi um presente, é isso aí. E fui pra casa. Nessa casa, à noite, eu tava na estrada. Eu posso contar com algumas modificações que a memória é revisitada. Lá no Mundo Freak 50, acho que eu também conto lá. Que era uma estrada que era Tibiriçá, começava com ela normal. E ela tava razoavelmente boa num pedaço, depois ela começava a ficar arregaçada. E na Tibiriçá tem uma hora que ela dá uma levantada, assim, sabe? Que ela vai fazer um morrinho pra subir e tal. No topo daquela porra, a estrada virava um tipo de um pássaro, mas formado dos restos de carro, corpo de animal, piche, sabe? Detrito mesmo, formava um bicho de detrito e gritava virado no capeta. Tipo aquele tapito louco. É, tipo aquilo, que batendo, escrachando asa que não voava, tipo, não conseguia sair do lugar. Era uma coisa perturbada, você assim, entendeu? Uma parada que tá perturbada já há muito tempo. Não sou eu que vou fazer igual aqui, mas nem fodendo. Mas eu consegui um trato, você entendeu? Tipo, um trato, assim. Coisa de fazer um contrato. Tipo, fica aí que eu fico aqui. É, tipo, eu te respeito. Inclusive, nesse pedaço que eu sempre passo, eu falo, eu te respeito. É um pedaço que dá pra você ultrapassar e tal. Eu não ultrapasso. Aquele é onde eu não faço baboseira, você entendeu? Não mexo celular, não aumento música de fone, boto as duas mãos no volante, não respondo mensagem. Aquele trecho inteiro é... E eu falo, eu te respeito, vou embora. Às vezes eu jogo uma moedinha de brinde, que acho que é uma coisa de grande valor que a gente tem hoje. Então eu jogo uma moeda dourada, alguma coisa assim que era bacana. Porque eu vi que não era comida. Que quando ela quer comer, ela se alimenta. Então não é necessário comida. É só uma coisa de prestação de tributo mesmo, assim. Horrível, tá ligado? Foi uma parada que eu tenho rascunho disso. Muito maneiro isso. Embora terrível. Não, é bizarro. Teve uma outra experiência xamânica legal, que era de mudança, assim, pra você pegar aquilo que você não gosta em você, e você tá numa clareira e você vê como que isso vai vir, você entendeu? Veio duas criaturas, uma bem gordona, restos de pele, de couro, tudo montado, assim, tudo cagado, tá ligado? Duas me espancaram pra caralho, e eu falando que eu não, que eu falo, sempre eu aceito. Rola no rolê xamânico uma porrada. E eu falo, não, eu te aceito desse jeito. Só que eu não quero você assim. E brigando, e mordendo, e sangrando, e caindo pus, porque era costurada, pele costurada, uma criatura gordona, assim, uma outra magrela, esticada e tal. No fim, as duas meio que começaram a fazer uma amálgama e eu podia costurar. Um cara, ficou um cara, no string, tipo um Zé Pilintra, bem vestido, só que costurado com peles. Toda a roupa costurada de pele, rosto costurado com pele. Abriu um sorriso e falou assim: tudo bem, estou assim, mas eu posso ser aqueles. Né? Dá um sorriso, dá um cumprimento, agradeceu, falei, tá tudo bem, e ó, vazou. Só uma loucura desgraçada, você assim, entendeu? E você volta, os olhos tatelados, assim, falando, caralho. Você tava dormindo? Meditando entre sono e coisa, que é outra coisa que ele brinca bastante, o Ian Svankmajer aqui. O Ian Fritas. É, que você fica entre o meio termo, né? Eu trabalho muito nesse meio termo. Sim, é um ótimo estado. É, meu, às vezes você dorme e tipo, continua em sonho. Uhum. E aí você chega, você sabe até onde é sonho e até onde não é, né? Mas esse meio aquela tempo parada que era pra levar 20 minutos, leva 2 horas, e você falou, nossa, o que aconteceu? Eu dormi. Esse livro, inclusive, ele me induziu bastante parada assim, sabe? Muita coisa eu esqueci, inclusive, porque eu não tava no trem, tava em outro lugar, porque ele me induziu bastante efeito desse jeito. Eu só volto falando, aconteceu algo. E não tem problema se você não lembra, tá? Já aconteceu, teu porque coração teu subconsciente sabe, tá ali. É teu coração é, sabe. É a mesma sensação que eu tenho sabe. Com a relação com os sonhos, com o uso da pomada também. É a mesma coisa. Às vezes eu não lembro exatamente, mas aconteceu algo. E eu acho que essa pomadinha de voo, de bruxa, junto com técnicas desse livro aqui, eu quero ver o resultado do seu super combo, hein? Porra, eu quero separar pra alguma coisa bacana também. Show de bola. É, perguntas? Nada? O Vinícius Lune pergunta, o que são os xamãs urbanos para vocês? Eita. É alguém que segue esses princípios que a gente falou antes, só que adaptados ao mundo urbano, que o mundo urbano se alastrou por metade do globo, né? Uhum. Não dá mais pra você entrar numa caverna e... Difícil, né? É, mais complicado. Mas o significado... Você entrar numa caverna é você ir pra um beco escuro ou você se trancar dentro do seu quarto e desligar o celular. Mas tem o um significado da caverna. Você consegue fazer a transposição... Consegue. Não igual, mas consegue fazer uma transposição. O que eu aconselho é que assim, tem muito da. Essa do beco é muito bacana. E você precisa. Você não negar a cidade, o lugar onde você vive, é importante. Eu trabalho num lugar desgraçado. E várias vezes o nego pergunta: por que, que eu resolvo trabalhar nesse lugar desgraçado? Eu falo: porque precisam de mim num lugar desgraçado. Você entende? Essa é uma das questões. Precisam de mim num lugar desgraçado. E não negue o lugar desgraçado. Ai, mas eu vou pra um lugar melhor, eu quero. Vai se você tiver oportunidade, se a oportunidade surgir. Mas não é que. Chega uma hora que não é você que tá definindo tantas coisas, você entende? Tipo, você tem que ter um trato daquilo que você precisa, aquilo que você quer, aquilo que tem que rolar. É uma amálgama. Porque o beco escuro. O beco escuro, ele vai ser uma analogia perfeita. Ele é um beco, é um lugar perigoso, a caverna não é um lugar que você ia. É, você não tá de boa dentro da passeio, caverna. Né? Essas coisas. Mas eu te aconselho a você tomar alguns preceitos, alguns cuidados, né? Pra não ficar, eu vou lá no meio da Cracolândia. Posso falar merda? Tá, fala. Eu te recomendo que você corra riscos. É, cara, eu não queria falar isso, mas... É. Faz se você quiser. Não, foi melhor. É? Faz se você quiser, quer, aí, cuzão. Faz se você quiser, um eu não tô falando nada. Beijo no seu cu. É, faz se você quiser. Agora atualizou. Aí o Sr. Lucas pergunta... Se o seu João das Batatinhas fala alguma coisa sobre o sistema de mate no livro... Não diretamente. Ele fica citando a Nema, vários assim, conselhos que a Nema... Ele tem uma relação próxima, pessoal com a Nema e ele... Não é o que você tá pensando. Mas ele tem uma relação de aprendiz mesmo com a Nema e ele fala várias paradas que ela disse, mas não cita magia de Maat diretamente. Comentário do Sr. Lucas... Não sabia nem que existia essa porra. É um corolário do Kenneth Grant. É maneiro. Não tenho ideia que isso existia. Comentário do Sr. Lucas quanto a esses seus... Conselho de vocês dois de correr risco, né? Se morrer, morreu e não culpe a gente. Exatamente. Cara, mas corra seus riscos aí, tipo, né? Isso aí. Vai lá. O Paulo Vitor Rodrigues pergunta se vai sair o Hellrunner. E tem vários outros perguntando sobre sistemas de mais pra nórdico e tal. Eu acho que a gente devia acabar respondendo pra essas pessoas alguma coisa. Olha, Hellrunner... Se esse livro do João das Batatinhas vender pra caralho, a gente pega outro e outro e outro. Depende de vocês. Depende de vocês. É. Em relação aos sistemas nórdicos, nós temos um pessoal. Contrato assinado de um livro sobre coisas nórdicas. Mas o autor não quer ganhar dinheiro e não passa o número da conta pra gente fazer o depósito adiantado. Foi com o Neil Gaiman. Te juro, tá assinado o contrato. A gente já falou com ele, já falou com a mulher dele. A mulher dele já disse, fulano, é muito desligado e tal, lida comigo. O e-mail dele deu problema. Deu problema. O e-mail dele colapsou. Foi a resposta dela. E a gente falou, beleza, manda a conta que a gente vai mandar o dinheiro. Ninguém sabe, ninguém viu. A gente não pode começar a se coçar antes de fazer o pagamento adiantado, certo? Sim. Porque senão que acontece alguma coisa e a gente faz o livro, o cara diz que não e não dá pra publicar. Deixa eu fazer uma pergunta. Agora eu posso fazer... O host pode fazer a pergunta? Claro. A Penumbra faz pagamento adiantado pros autores? Se você publicar primeiro em outro país e depois quiser trazer seus direitos pra cá, sim. Vale a Amazon. Droga. Escreve em espanhol, escreve em esperanto, que funciona. Droga. isso, né? Brasileiro nunca respeitado. Então, beleza. Não, aqui eu acho que o episódio foi bem completinho, assim. Eu acho que as dúvidas o pessoal vai entender o que no livro ele vai se aprofundar bastante sobre. O livro é simples naquele estado de... Que você sabe aquela genialidade da simplicidade que você pensa assim, caralho, como eu nunca pensei antes. Ou, tipo, sempre pensei isso e nunca consegui colocar em palavras. É, o que eu acho incrível é que você pode ser um cara puta experiente e você vai ler um livro e você vai ser surpreendido por paradas óbvias que você não tinha enxergado até. E esse, o Bruxaria Apocalíptica, ele tem essa parada de que ele é simples, né, cara? Ele é, vamos lá, vamos fazer, vamos entender, vamos sacar qual é. Vem, chega junto. Ele é meio poeta, né? Ah, eu acho que o Ian é... É mais o Ian é mais... Mas eu concordo, eu entendi o que você quis dizer. Realmente é essa linguagem... A linguagem dele é muito poética. A linguagem das ruas. É a linguagem de revolta, de incitação. É terrível isso aí. É a linguagem de manifesto mesmo. É terrível. É. Enfim. E o João das Batatinhas é mais um tipo, chega junto, eu te empurro e tu me empurra depois. É bem a proposta magicando de sair do sofá, né? Sim. Parece um livro que alguns de nós escreveríamos, por exemplo. Porra, gostaria muito. Bem magicando, né? Eu acho Bobalon magicando. Gente, quer falar, os dois últimos autores que falamos aqui, gente. Eles podiam estar nessa mesa sem problema. Podiam tomar um café com a gente, né? Uma catuaba. Então é isso. Espero que todos vocês tenham gostado do episódio. A gente tratou bastante sobre xamanismo. É uma pauta que vai voltar, né? Já que a gente encerrou, entre aspas, né? Magia do Caos. Apesar de. Enfim, conversar bastante com isso que a gente tava conversando aqui. Mas eu acredito que vai ter bastante coisa pra gente falar sobre esse tipo de assunto, né? Então é isso, gostaria de agradecer a todos vocês que estão aqui. Oscar no bode e praise the sun aí pra vocês. Praise the sun. Oi, pauta na mão? É tua chance de brilhar como host, hein? Agora é minha chance. Minha pauta tem, tipo, dor para... Engole primeiro. Gente. Engole. Não dá. Você tá no podcast livre. Se você fuder com o áudio, fudeu. Aí acabou. O cara não faz mais nada. Não é YouTube. Com licença. Não dá, gente. O que você tá comendo? Eu tô até com medo de essa coisa que grudou no seu dedo. Você tá com uma hoxa. Esse troço é tipo aquele biscoitinho que a avó da gente dá junto com o café. Então sim. Eu vou comer mais que eu vou falar menos. Você vai comentar? Não. Como não, criatura? Ah, assim. O podcast é só pra isso, cara. Se você comentar, fudeu. É. Magiquitos! Conta o seu canto. Someday you wish to run away. Quer puxar com o quando a gente for recomeçar o Kelly, vai esquecer. Baixou a forma deus do André Matos aí, cara. Xamã pra mim é qualquer coisa que tiver dread. Um avião de dread. Isso é violência da Primeira Guerra Mundial, né? Isso é o barulho ele do avião. Ele passou aqui, passou pela catuaba e falou... deu cheirão. Deu turbulência. É porque... Vocês todos desistiram da catuaba. É porque... Eu tô tomando de golinho. É porque chamar vem da palavra egípcia shamat, que era um deus, que deu também o nome do shamat leão, que também é a mesma coisa. Que também deu nome àquela entidade suméria, Tiamat. É verdade, mas é verdade. O dragão. Que casou com o Balaminute. Também... Exatamente. E depois foi parar no desenho do Caverna do Dragão. Exatamente. Exatamente. Que inclusive... Depois virou uma banda muito boa, que é a Mate. Exatamente. Se você olhar bem pro leão do Mate Leão, ou aquele leão ali tem total afeição. E depois inspirou o RPG aí, de fama internacional. Eu me lembrei de uma história que tinha uma galera do judô que ficava fazendo, raspando a sobrancelha. Vocês escutaram essa história? Uh-uh. Eu já vi isso, mas nunca não, desculpa. A orelha fica... Não, mas é jiu-jitsu. Fazendo brócolis, não? Esfrega a orelha. É jiu-jiteiro que faz. É jiu-jiteiro. Então, porque que acontece? Pra parecer que já lutou pra caralho. Exatamente. Então, tipo assim, eu citei muito essa analogia do... Sei lá, não sei se faz sentido de você provocar esse problema. Eu não lembro como começou essa história. Nem sei, foda-se. Editor, joga essa merda aí no extra e, caralho, arranca isso fora do podcast. Põe no extra. Continua.